Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e eu não aguento mais falar de Harry Potter, cara. Você não sabe de nada. Não sabe de nada. Aqui é a Sally. I killed Sirius Black. Aqui é o Caldana. Eu quero saber por que não usaram vira-tempo. Isso não tem lógica. Mas tem ganheiro babaca. Eu quero saber quem é que transa nessa porra. Eu quero saber quem é que transa essa porra. Esses são os três filmes mais maduros do Harry Potter. Então pode pôr putaria à vontade. Ah, pode? Ah, então. Aqui é a Tati Plummer, esposa do Odin. A cicatriz não incomodara Harry nos últimos 19 anos. Tudo estava bem. Olha aí. Esse é um alívio dos fãs. Na verdade, eu pensei assim, tipo, caralho, minha vida acabou. Olá, aqui quem fala é a Luanda, e o espírito sem limites é o maior tesouro do homem. Essa é uma das frases que eu mais gosto. Essa pessoa entende. Pra quem não sabe, essa é a frase escrita no diadema de Ravenclaw. Então, exato. É uma das frases que eu mais gosto. A frase que eu mais gosto do livro é quando o Dumbledore fala: posso levar essa revista que eu adoro fazer tricô? Ai, meu Deus. É quando ele revela, né? Ele tá vestido todo de rosa nessa cena. Tava tudo lá, ninguém viu, né? Nem entendedores entenderiam. Muito bem, galera. Hoje vamos trocar ideia sobre a terceira parte do especial de Harry Potter, que não acaba nunca. Faz 3 meses. Não acaba nunca. É, são Horcrux aí, né? Tá amassando, mas são Horcrux. Bom, primeiramente, eu quero agradecer do fundo do meu coração e dar os parabéns pra Luanda, que fez aniversário e tá gravando aqui com a gente. Hoje temos aqui dois convidados especiais. Um, a gente já conhece aqui, já leu o e-mail com a gente, participa de Alguma Coisa Cast aqui com e-mails há muito tempo, que é o Caldana, né? Fala um oi aí, Caldana. Oi, tudo bem? Que emocionante, cara. Esta areira é bacana. Não é bacana, vocês não conhecem a areira de verdade. Não, legal que o Caldana ficou uns 3 meses já que eu falei pra ele que ia participar, ele ficou ensaiando esse oi aí durante 3 meses. Verdade, na frente do espelho. E nós temos também, além do Caldana, a Tati, né, cara? Que é a mulher do Rodrigão, que faz as artes do Alguma Coisa Cast. A Tati, ela é viciada, ela é mestre em Harry Potter. Fala um oi aí, Tati. É nóis. Que resposta! Oi, ouvintes. Oi, família Alguma Coisa Cast. Tô muito feliz aqui de participar. Tentei tantas vezes, mas a porra do Voldemort lá insistindo, causando. O cara derrubou a luz, causou incêndio. Foi um inferno na Terra aqui no Rio. Pra me sabotar. Mas eu venci porque eu sou Harry Potter até morrer. É isso aí. Olha aí. É. A gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera! Quem vai ajudar hoje aqui na leitura de recadinho é o Suki Marieira. Olá, pessoas. Olá, pessoal. Suki foi achei ótimo. Exatamente. Tipo a Fran Fine, né? Daquele seriado do Nene. Muito bem, chegamos aqui à nossa leitura de recadinhos do nosso programa de Star Wars versus aquela outra série lá que eu não lembro o nome. Aquela que ganhou, você quer dizer? Ah, entendi. Ai, muitas brigas. Aquela muitas que brigas. A Disney não comprou. Exatamente, cara. Bom, tivemos um recorde aí de e-mails, hein? Cara, teve e-mail pra caraca. Putz, muita coisa. E olha, a galera, queria deixar claro, a galera tá fazendo dever de casa. O pessoal mandou um e-mail curto, direto. Mas aí a gente teve um membro da casa aqui, que vocês vão ver, que resolveu escrever um pequeno discurso de Fidel Castro sobre o cast. Pra quem não sabe, agora quem toma conta dos e-mails, né, é a Luanda, cara. A Luanda trata de responder a galera aí. E ela responde um por um, cara, com o maior carinho, maior atenção e tal. Até o Carlos mandou um e-mail, ela respondeu. E ele falou, pô, pensei que o primeiro e-mail que você tinha respondido era uma resposta automática, né? Algum programa, alguma resposta padrão e tal. E aí eu nem liguei pra primeira resposta, mas aí a Luanda respondeu de novo. E aí ele falou, caraca, não é padrão o negócio. Não, pessoal. É, cada resposta. Na verdade, não é a Luanda, é um Android que a gente tem aqui que se passa pela Luanda. É, muito bem, pessoas. Vou começar lendo e-mail da nossa amiguinha Luanda Ferreira. Ai, prepara. Né? Agora, vamos. Prepara. Prepara, eu já lembro daquela música, cara. Nossa. Certeza que ele vai botar essa música agora aí. Certeza. Deixa eu pegar minha bomba de oxigênio aqui, porque é um pouco extenso, né, a parada. Tudo entre as duas histórias são muito diferentes. Os produtores, a história, os personagens, o enredo. As únicas coisas semelhantes são os nomes e o fato de se tratarem de histórias de ficção científicas, envolvendo planetas e coisas relativas ao espaço, como toda boa série de ficção. Sim, né? Sim. O mais novo é o Star Wars, sendo que Star Trek vem cerca de 10 ou 11 anos antes. Já na concepção das duas, elas tiveram objetivos diferentes. Star Trek vem mostrar planetas que convivem em paz na Via Láctea do futuro. Confere, Arena? Confere, exatamente. Beleza. Enquanto Star Wars mostra uma luta pelo poder no passado de uma galáxia fictícia. Exato. Mas como tem chocolate quente e a Terra. É, exato. Chocolate quente, né? Não é tão fictício assim. É, mas assim, tem uma coisa aqui que o Star Trek é, claro, uma ficção científica, mas o Star Wars, ele tem uma pegada mais fantasia que ficção científica até, né? Então, a diferença é uma diferença maior aí até no propósito do Star Trek. Ser focado em personagem e Star Wars ser focado na história em si. É, o Star Trek é político, né? O Star Wars é totalmente uma mega saga fantasiosa, né? Sim. Um passo de um livro, né? O Star Trek é um passo de um periódico científico. Exato. Como assim alguém diz que dobra espacial não é importante? Eu não vou nem me apegar a isso, né? Nossa. Calma aí. O Raul não falou que não é importante. O Raul falou que dobrar o tempo e o espaço não era possível. Até então não é possível. Ninguém provou isso aí. Ainda. Ainda, mas o ponto dele foi esse. Não, deixa eu explicar. Ó, a dobra espacial está sendo pesquisada pela NASA e é assim que as coisas surgem, de pesquisa. Então, é importante sim. E a forma como a Enterprise se movimenta tem alguma coisa de possível sim, enquanto Star Wars é tudo viagem. Mas o Raul não disse que não é importante, ele só disse que não é, não está não aí. Não é possível ainda, área. Sim. Exatamente. É, isso é verdade. Sim. Desculpe. Nossa senhora. Não, eu tô aqui escondido atrás do e-mail, cara. O que você se escondeu assim? Mas vou falar que a Enterprise foi a primeira a alcançar a dobra espacial e foi desenvolvida basicamente para exploração. Apesar de ter também algumas características bélicas. Algumas. Qualquer civilização nova que eles encontram, eles lançam um torpedo de fótons. Que maravilha. É, isso aqui é diplomacia, né? Pra dar um oi. Só vou relembrar que dentro desta mesma nave, que abrigava uma tripulação enorme, como Olivier bem pontuou, aconteceram fatos históricos. Foi a primeira nave a ter na tripulação uma oficial vulcana, subcomandante de Paul. Uhum. Eu nem me lembro disso. Foi com o Picard, né? Isso, é. Nela ocorreu a primeira gravidez de um macho humano. Não, e foi aí. A primeira... Eu não tinha essa informação da... Foi o Schwarzenegger, não? Eu ia falar isso, cara. Não foi a primeira vez, não, cara. Só se foi a primeira vez em órbita, porque... Aquele predador, então, deixou outra parada aqui, né, pro Schwarzenegger. Não foi só a bomba. E foi a primeira nave a ser equipada com o famoso teletransporte. Quanto aos copilotos, Chewie e Spock já começam pontuando pelas suas raças. O Chewie era um Wookiee e o Spock um Vulcano. Pode ser meio babaca, mas eu vejo como dois extremos. Enquanto o Chewie é extremamente temperamental e cheio de instintos selvagens, Spock é extremamente guiado por sua noção lógica e racional. Como alguém pode limitar tanto do Spock, sabendo que ele é uma das primeiras representações nerds na TV? É, isso é verdade, cara. Isso aí é verdade que a Lana falou, isso é verdade. Temos que concordar, inclusive, os fãs de Star Wars aí. Eu não tenho que concordar porra nenhuma, tô só ouvindo. É, cara, ela pontua ainda, né, aqui, né, cara, ponto de exclamação. Olha para o Spock e veja a luta nerd no mundo. É que agora virou moda, mas antes ele era um representante absoluto da resistência nerd. Ele é híbrido, seu pai é vulcano e sua mãe humana. E por sua própria opção, ele escolheu a educação vulcana, baseada na lógica e racionalidade. com certo distanciamento das emoções. Ou seja, nerd pra caralho. Isso é verdade. Bom, gente, quero só deixar um PS aqui e falar que eu amo de paixão Star Wars. E claro que isso margeou grande parte da minha juventude. Mas vou deixar aqui uma frase de George Lucas, que resume bem o que eu penso. E o resto fica com vocês. Aqui, a citação da frase, abre aspas: Star Trek abriu caminho no entretenimento para que Star Wars pudesse vir e subir em seus ombros. Algumas pessoas no começo de Star Trek aceitaram aquela ideia, que aquilo não era tão louco. Mas para os estúdios era sim, uma loucura. Foram os fãs de Star Trek que aceitaram a ficção científica, que se estabeleceram como uma base de fãs na TV. E estavam prontos para ajudar Star Wars a conquistar espaço nos cinemas. Beijocas, Luanda. Olha aí, cara. É. Mas é verdade. O George Lucas falou isso aí realmente do... Até o Luanda comentado, né? O Star Trek veio 10 anos antes e ele abriu o caminho para que histórias no espaço, a galera gostasse e criasse um público ali fiel para que depois o Star Wars viesse e fosse o sucesso que foi. Não tirando o mérito do Star Wars, claro, melhor, né? Entendeu? Ai, meu Deus. Eu não tô entrando nisso. Se o público de ficção dependesse de Duna, tava fudido, né, cara? Exatamente, cara. Valeu, Lu, pelo seu e-mail e continua respondendo o povo aí, que o povo tá gostando bastante. Valeu aí, Lu. E deixar claro que a gente deu uma editada aqui no e-mail dela, tava bem maior. O universo expandido do e-mail da Luanda vai estar disponível nas livrarias em breve. Vou ler aqui o e-mail do Eduardo Arpassi, também conhecido como Zá, o autor daquele funk maneiro do Senhor dos Anéis. Olá, coisos! Primeiramente, gostaria de dizer que é muito legal o cast do Carcaju Carcará Peludão. Segundamente, ele inventou essa palavra. Parabenizo pelo excelente cast. Não, e o melhor que é escrever em latim, né? Verdade. Digo que tenho muitas histórias parecidas com a do Ariera, assim como levar álcool pro colégio e nocautear a mulher. Mas isso é pra outro dia. Ariera, o que é que tu fez, cara? Sobre o último cast, gostaria de dizer que gosto muito desses casts de crossover. São divertidos, polêmicos, engraçados e como é um cast de opinião, acaba permitindo qualquer um falar o que quer. É, exatamente. Inclusive, a galera queria dizer que o Chewbacca é mais importante que o Spock. Né? A gente deixa falar o que quer. Vai falar aí. Meu Deus, respira nele. E aí ele diz aqui que ele não acha muito interessante, acho que não vai render muito Star Wars e Star Trek, porque já tá meio saturado, né? É, isso aí foi um problema, por isso que a gente decidiu fazer o crossover, porque ficar fazendo podcast dos dois já tem 1 milhão, sim, por aí. Sim. É uma forma de tratar do assunto, né, de uma outra maneira aí, assim. Aí ele manda aqui, sobre impacto na cultura nerd ou não, tem uma história sobre uma menina que eu saía há muito tempo atrás, que me ligou perguntando o que eu estava fazendo, aí eu disse... Aí ele põe aqui o diálogo, né? Ele fala, estou vendo Star Trek. E aí a menina fala, o quê? Ele fala, Star Trek. E a menina fala, hã? Ele fala, Star Trek, sabe? Spock, vida longa e próspera e tal. E a menina, ah, o cara do balde na cabeça? E ele não responde nada. Fim. Meu Deus. O Magneto, né? O cara do balde na cabeça. Esse cara é o guitarrista do Guns. Lógico que isso foi uma época que eu era mais jovem e levava as coisas mais a sério. Hoje, graças ao excesso de álcool, minha vida, sou um ser mais calmo e melhor. PS, a melhor nave ever é a Coração de Ouro. Não sei que porra é essa. Bem, nem eu. Cara, por favor. Ai, caralho. Porra, verdade. Movida pelo motor de improbabilidade lá. Sim, verdade, verdade. Mas eu, até aqui é legal, eu procurei qual que é a nave mais rápida, ou o meio de locomoção mais rápido da ficção, cara, e é a cabine do Doctor Who lá, cara, é muito massa. É verdade, que é outra série chata pra caralho, igual Star Trek. Ele continua aqui, ó. Morra, Felipe, morra, meu. Um abraço e vida, força, que a próxima esteja com vocês, de Zá. Valeu, cara. É o Yoda falando isso, cara? Oh, valeu aí, Dza. Falou, Dza. Obrigado. Agora eu vou ler aqui o e-mail do Carlos Queiroz. E o Carlos mandou pra gente. Fala, galera da CC. Carlos Queiroz, Tony, o Ramos, novamente. com mais um e-mail participativo. Que luta acerrada. Vevrinho, solta o seu grau aqui. Tá bem acerrada mesmo essa palavra. Acerrada. Voltando então. Tema muito polêmico, ambos com fãs incontestáveis e irredutíveis, pois nenhum irá dar o braço a torcer e falar que o outro é melhor. Lógico que não, inclusive, quer dizer... O Chewbacca arranca o braço, né? É, é verdade. O Chewbacca arranca. O Chewbacca, e se não tiver o Chewbacca, pode chamar o Soares lá do Uruguai, que ele também tá arrancando tudo. O Nemesis tá com medo daquele cara, velho. Tá, cara. No meu caso, não me considero um fanático. Nem eu também, Carlos. Tamo junto. Esse negócio de fanatismo não é comigo também, não. Não é, não. Imagina, imagina. Não, eu acho Star Wars até legalzinho, pô. Não, tô zoando, eu gosto de Star Wars. Curto muito os dois, mas o Star Wars tem um quê a mais? Boa. Tá, vamos ver, vamos ver. Um enredo mais elaborado, não concordo. Mesmo não detalhando algumas espécies. Peraí. Não tem interrogação ali, não tá perguntando a sua opinião. Ele só tá falando que o enredo é mais elaborado. Nossa. Eu sou comentarista e eu vou comentar sim. Quem tá lendo o e-mail sou eu. Faca Guinzo, né? Ai, caraca. A faca Guinzo só não corta aquelas meias lá, lembra? Que tinha vitamina. Isso, só do vitamina. Mesmo não detalhando algumas espécies e planetas citados nos filmes, a história é muito mais abrangente. O que dá a entender que o universo de Star Wars é muito mais amplo do que o universo de Star Trek. E sobre os personagens, temos o Capitão Spock e os outros só sabemos que são do Star Trek por causa dos uniformes. Herege. Nossa, melhor e-mail, é, cara. Caralho, não. Carlos, olha, Tony Ramos, você... Meu caralho. Daqui a pouco ele vai falar que as crianças hoje em dia olham pro Star Trek e acham que é Power Rangers. Só falta ele falar isso, cara. Cara, Star Trek tem que passar no National Geographic, velho. Estou achando o quê? Porra, cara. Estou sozinho aqui, velho. Caralho. Brincadeira. Eu curto. Pera aí. Eu vou chamar o Markendorf. Já o Star Wars tem uma vasta lista de personagens que, se mostrado a qualquer pessoa, irão saber na hora de onde é. Como exemplo, Darth Vader, Chewbacca, R2-D2, C-3PO, Mestre Yoda e os Jedi por causa dos sabres. Ah, não, desculpa. O Jedi, se ele sabe quem é Jedi por causa do sabre, ele sabe quem é do Star Trek por causa do uniforme, dá na mesma, meu filho. Eu vou com o sabre de luz e você vem com o uniforme do Star Trek. Vamos ver quem ganha. Exatamente. Eu não vou comentar. Vou voltar ao e-mail. Bem, não precisa ficar bravo comigo. Não vou ficar, Carlos, tranquilo. Eu aceito a sua ignorância e a sua opinião. Mentira. Não, tá legal. Pois até é um gosto meu. Claro que cada um irá defender o seu gosto. Não, mas tranquilo, Carlos, de boa. Você tem direito de falar aqui, apesar de não concordar com nada. Não, tem a sua opinião, tem a galera que curte o Star Wars e a galera que tá errada, normal. E ele termina, mas galera, aqui me despeço, um grande abraço de vocês. Você tá pedindo um abraço da gente, é isso? Por que a gente se abraça, cara? Pode ser também. Valeu aí, Carlos, pelo e-mail. Valeu mesmo, cara. Valeu, Carlos, pelo seu e-mail, cara. Valeu, cara. Bom, eu vou ler o e-mail do nosso outro amiguinho, o Vander Vila Nova. Aí que eu escutei que é um ouvinte novo, né, do ACC. Ele aderiu ao ACC. Uhum. Saudações, caros amigos do ACC. Me chamo Vander Vila Nova, Dart, para alguns amigos. Isso já deixa claro qual o meu lado no crossover do episódio passado. E passei a ouvir o cast de vocês recentemente. Sempre tive um pequeno preconceito com podcasts novos. E fico feliz por ter sido surpreendido pela qualidade de versão que vocês passam. Ganharam um novo ouvinte. Podem estar certos disso. Olha aí, cara, eu queria deixar muita claro. Confiança, né? Quanto ao crossover de Star Wars versus Star Trek, foi levado um debate até bem imparcial, o que só ressalta as qualidades de ambos, e dificulta bastante a escolha de qual é melhor. Uhum. Acredito que no duelo entre naves, a Enterprise leva a disputa com a Falcon. Porém, o universo Star Wars conta com uma variedade de naves bem maior. Mas não era esse o ponto debatido. É. Copiloto não deveria nem se comparar o Spock com o Chewie. Mesmo sendo um personagem incrível, Chewbacca não leva a mesma importância na trama do que o Vulcano. Olha aí, Arieira. Cara, não, peraí, olha aí. Não, parabéns. O Wander falou que eu prefiro Star Wars, mas a Enterprise é melhor, o Spock é muito melhor que o Chewbacca. Tô gostando desse meio, cara. Mas tem que ser assim, tá, cara. Bom, maravilha. Vamos deixar o Spock ali empatando a foda do Kirk. É, discordei quanto aos universos, pois o universo infinito de George Lucas é explorado em tantas mídias diferentes que o argumento de que ele não é muito focado nos filmes acaba sendo meio injusto. Puta não merda, que ponto foda. Cara, não, isso é verdade, eu concordo totalmente. Se bem que a Disney implodiu, né? Agora o universo expandido começou. Exato. Né? Aconteceu um pequeno desastre no meio do caminho. Não teria relevância. Relevância. Não vamos revelar, não vamos revelar. Eu tô querendo que algo mostre para mim, tudo bem. Não teria relevância para a trama do filme, que tem tempo reduzido, focar na raça do Yoda, do Darth Maul ou de outro qualquer. Ah, meu Deus, tá, tô nervoso. Calma, você falou muito bem pontuado aí pelo Vander, realmente. Essa questão do que o pessoal falou de desenvolvimento das raças, né? Não tinha espaço no Star Wars pra isso. E não é um problema. O filme não deixa de ser bom por isso, entendeu? Concordo totalmente. É, não, realmente, os quadrinhos falam mais do Yoda, a série animada 3D agora fala do Darth Maul, né? Sim, tá sim. Bem expandido a parada. Mas, ainda assim, existe no universo expandido informação sobre cada um deles. Olha aí. Impacto na cultura nerd é uma categoria para gerar intriga universal, já que não dá pra escolher um sem diminuir o outro. Star Trek influenciou muita coisa na ficção científica. E Star Wars trouxe a fantasia para as telonas. E creio que essa diferença de gêneros também dificulta a escolha de apenas um lado. Uhum. No mais, ótimo episódio e continue sempre assim. Queria... Forte abraço. Abração. Valeu, eu queria falar aqui que, ó, Wander, gostei desse e-mail porque os votos do Wander foram exatamente os mesmos que eu. As duas primeiras no Star Trek, as duas últimas no Star Wars e empate no final. Então, excelente e-mail, Wander. Parabéns. Você é um cara diferenciado. Obrigado aí pelo e-mail, Wander. Obrigado pelo voto em Star Wars, mesmo que, sei lá, não precisa não ter sido tanto Star Trek assim, né, cara? precisa sim, pô. Bom, agora eu vou ler o e-mail aqui do Branco, e ele mandou o seguinte: olá, tudo bem? Aqui é o Branco. Nossa, que bizarro que ficou isso aqui. Já deu um lag ainda, cara, ficou pior ainda. Ai, cara. Parabéns pelo cast, esses embates realmente nos deixam divididos. Eu particularmente gosto das duas franquias e acho meio injusto compará-las, pois acho a temática de ambas bem diferentes. A gente tá comentando no começo lá, né? O Star Trek é focado em drama e o Star Wars é mais ação. A gente comentou hoje aqui também, assim. Mas é tudo uma grande brincadeira, né? Assim como a gente comparar o Juiz Dredd com o Batman, né? Tudo é só pra divertir mesmo. Tenho curiosidade de assistir Doctor Who, pois muitos dizem ser o equivalente direto do Star Trek na Inglaterra. Eu não... É, a gente teve um comentário bosta do Febrini aqui já hoje, sobre o Doctor Who, que eu tenho certeza que vai chover e-mail de nego xingando o Febrini por ele ter falado mal do Doctor Who, quando você mais fala do que assim, nós recebemos elogiando todo esse tempo. Quando você fala assim, eu talvez assistiria Doctor Who e tal, estou curioso, e a pessoa fala, não, começa da quarta temporada, você já fala, ih, cara... Nenhuma série tem como é que a primeira é preto e branco e mudo, porra. Sim, pô. Charlie Chaplin, né, cara, do Dr. Who. Gostaria de ter mais acesso aos universos expandidos do Star Wars. Cheguei a ler o livro do Sith e achei muito bom, onde, entre outras coisas, especula-se que talvez Anakin Skywalker seja criado em laboratório. Afinal, ele não tem pai. Ó, mas aí começa a virar ficção científica. Aí tá ficando parecido com Star Trek, tá ficando melhor o negócio, hein? Tô gostando mais. Assim. Aí ele finaliza aqui com: a Comandante Uhura foi uma verdadeira quebra de paradigmas. Um tapa na cara de uma sociedade americana que ainda sofre com a intolerância racial. Imaginem naquela época. É, a gente comentou isso aí, né? Que a Uhura realmente foi... causou muita estranheza para as pessoas e foi muito importante realmente na luta. Não só racial, como na luta das mulheres também, né? Foi muito importante isso aí. O que ela fazia na nave, cara? Tô ligado. Não, ela era uma das comandantes lá também, né? Ela ficava na ponte ali. Ah, assim. O papel dela é emblemático, né? Sim, exato. Mas, porra... Tinha 98 comandantes, tinha ela no meio. Não, pô, mas tinha uma lá. Não, mas assim, eu queria falar só que a nova Uhura agora, que é a Zoe Saldana do filme do J.J. Abrams, que não é DJ Abrams, não, viu? Quem acha aí? Cara, a nova Uhura é espetacular, meu Deus, que é essa? E olha, e ela tem uma participação maior, né? Essa Uhura agora dos filmes de 2009 pra cá. Tem que ter, por favor. Tem. Não, por favor. E aí o Branco termina aqui com: continuem com o trabalho e até a próxima. Abraços. Valeu aí, Branco. Mais um e-mail aí. Valeu, cara. Valeu, Branco. Abração, brother. Valeu, valeu. Bom, agradecer aqui também a Roberta, o Jorge, o Matheus e a Fernanda Ratai, que também mandaram e-mail aí, mas não deu pra ler, né? Fernanda Ratai não, cara. Eu não conheço ela, mas eu já tenho pena dela. A ninja. Inclusive a Fernanda falou que gostou muito da montagem com o nome dela, que virou o Chinese Box, praticamente. Ela gostou de ser segregada racialmente? Olha aí, olha aí. Mas japonês não é raça, não, caralho. Japonês é etnia. Bom, eu queria agradecer também aqui a Fernanda Betts, que é nossa ouvinte e que, cara, sério, nas últimas semanas eu acho que a Fernanda ouviu todos os episódios e ela compartilhou todos no Twitter, cara. Um por um ela compartilha e coloca um comentário lá. E ainda bem que ela tá gostando. Senão ela tinha parado também, né? Mas valeu aí, Priscila. Valeu aí, cara. E valeu todo mundo que compartilha aí, cara, que ajuda a espalhar as nossas besteiras pela internet. E pra fechar, quem quiser mandar e-mail pra gente, manda pra onde, Suki? Nossa, cara. Manda pro inferno, cara, que eu não sei. acc.com.br? Não? Um e-mail, caralho. Vai lá no site ver, porra. Exato, exato. Muito bom. Bom, lá você vê onde é a fanpage, onde é o Twitter, onde é tudo. Verdade, dá um page view pra gente. Já. Mas se você está ouvindo agora e não quer ir na página, é contato alguma coisa, cast@gmail.com. Mariana com medo. Com medo de ninguém mandar e-mail. Né, né? Vamos garantir, vamos garantir. É a lógica vulcana agindo aí na orelha. É lógico. Vamos agora então para a terceira e última parte do especial mais longo da história dos podcasts. Cara, 3 meses de especial do Harry Potter. Cara, eu não vou porque durante a batalha eu acho que a minha coruja foi abatida, então eu não recebi carta nenhuma e não participei desse também. A varinha do Ariel não funcionou na hora H. A minha varinha sempre funciona. Nossa, tá on fire. Pra começar, já pra deixar os fãs malucos, eu acho que Harry Potter é uma pessoa muito folgada, sabe? Porque acredito eu que em todos os livros ele sempre é buscado em casa. Segura o meu brinco aí que vai ter porrada. Segura o meu brinco. Mas isso não deixa de ser verdade. Ele é sempre buscado em casa. É verdade, né, cara? E ele é um cara que ele não se programa, porque, tipo, ele nunca sabe quando vai começar o ano letivo. Sempre vem alguém buscar ele em cima da hora e ele fala, putz, é verdade? Vai arrumar malão, essas coisas. Coisa que tudo tá em cima da hora, jogar lá e tanto que tem sempre uma sujeirinha, né? Ou pena da Edges ali no fundo, é um inferno. Muito bem, cara. Chegamos aqui finalmente à Ordem da Fênix. Um livro e um filme que nos apresenta um dos personagens mais odiados de toda a história da literatura, que é, eu chamo de A Puta Rosa. Cara, é isso aí. Que mulher desgraçada, meu Deus. Eu aprendi a odiar. Lembra que toda vez que eu vi ela, aquela caneta de pluminha, dava vontade de pegar aquela caneta e enfiar no pãozinho dela. Maldito Dolores Umbridge. É, cara, ele é apresentado, né, ali no Ordem da Fênix, né, como uma personagem que traz pra gente uma ideia fascista foda, né, cara? Ela quer controlar tudo em nome do Ministério de uma forma bizarra, né? Tanto que no filme eles começam a colocar avisos, né, na parede. E tem uma hora, cara, que tem tanto aviso na parede que você fica maluco. Não tem mais parede, né, pro aviso. Eu acho isso no filme uma coisa interessante, cara, que mostra a passagem de tempo. Porque cada aviso ali mostra quantos meses passaram, cara, uma 4. Essa mulher é muito escura, até ela, mas pra mim, odeio ela mais que o Voldemort, pra você ter noção. Uhum. Voldemort, você vê quase que uma patologia ali nele, algo intrínseco. Sim, ele é dele. Doente, né? Exato, ela só é, she's just a bitch, entendeu? Tipo, ela é uma filha da puta. Eu acho que ela precisa de um ódio, homem, porque a quantidade de gato que ela gosta ali, tá faltando alguma coisa. Trouxe esses gatos em casa, cheiro de bota, cheiro de xixi. Ela é literalmente a maluca dos gatos com poder. Na verdade, ela não precisa de homens, porque, não sei se vocês perceberam, mas ela falta ter orgasmos quando alguém tá usando aquela caneta. Verdade, cara. Verdade. Aquela cara, você tá por acaso falando que aquela caneta é um vibrador pra ela. É isso que você tá falando. É isso que você tá falando. Gente, tem que colocar mais 18 nesse cast. Esse livro, assim, é impressionante, né? Tem gente que ainda hoje fala que a obra, né, dela em si não tem profundidade e tal. Mas você vê muitos elementos, assim, de história, coisas interessantes. Aqueles decretos dela eram como, né, os AIs, né, que tiveram no Brasil, por exemplo, ou em outros governos ditatoriais, né? Toda aquela coisa de você se deixar controlar por um governo que acha que tem direito sobre a sua vida, tudo. É impressionante como as pessoas ainda não conseguem ver isso na obra. É a ditadura, né? Exato, exatamente. E foi uma das coisas que me fez mais, sabe, me apaixonar por ela, assim, pela forma como ela escreve. Eu sabia que eu tava lendo coisas legais, magia e tudo mais, mas eu sabia que ela tava contando uma história acima de tudo, entendeu? E ela tava usando, é claro, a vida do Harry, a magia em si, pra dar um pano de fundo legal, mas... Ela usa os elementos, né? Exato, ela é um gênio, e esse livro mostra muito isso, tanto que a pessoa mais, assim, que nem gosta tanto, assim, você sente a pessoa, sabe, começar a odiar ela, não só pelo que ela faz, mas a forma como ela pensa e a forma como ela impõe para as pessoas, principalmente para crianças numa escola, aquele modo de pensar dentro da caixa, bem ditadura, bem censura eu mesmo. Eu acho que o personagem dela chega a ser um pouco sádico, sabe? Tipo, ela quer, ela tá ali, não é só pela imposição, ela sente um prazer em impor a vontade dela, digamos, né? E fazer as outras pessoas sofrerem, ela gosta, assim, por isso que eu acho que ela é pior que o Voldemort, ela gosta de fazer sofrer, aquilo satisfaz ela de uma forma que, tipo, você não vê. O Voldemort, ele é preocupado com o plano dele dar certo, né? Ele, na verdade, ela tá pouco se fudendo, assim. Eu acho que ela gosta mais é a sensação de poder, porque ela veio de uma secretaria que ela não tinha poder pro controle da escola, e sentir que ela tem o poder de infligir dor nos outros, só por falar algo uma coisa por contra ela, dá uma sensação de prazer absurdo. Não seria nem a dor, mas seria mais o poder. É, e é uma parada legal também, que se você prestar atenção no filme, né, no livro não tem como você ver muito isso. No filme, se você prestar atenção na roupa dela, os tons de rosa, eles vão ficando cada vez mais escuros conforme o filme vai passando e conforme ela vai ficando mais filha da puta, tá ligado? Quando chega no final, que a gente vai chegar lá no cast, né, mas quando chega no final do filme, o rosa tá tão escuro, cara. Parece cinza, sei lá. Então isso é muito legal, essa parada das cores, que a gente vai tratar aí mais pra frente aí, com mais detalhes. Fique longe do meu afilhado. A Ordem da Fênix, na verdade, ela foi criada antes mesmo desse livro, né? Tipo, da atualidade, daquele momento que eles estavam vendo. Ela foi criada na época em que o Voldemort surgiu da primeira vez e queria, vamos dizer, dominar o mundo bruxo, né? Uhum. Então foi criado junto do Dumbledore, tinha outras pessoas, né? Vários outros bruxos que faziam parte dessa ordem. E, inclusive, os pais do Harry, os pais do Neville, estavam todos, né, colocados. Então, a Ordem da Fênix, ela tinha uma sede, tudo. O livro só vem, tipo, retomar aquela ideologia que eles tinham, né, da primeira vez que o Voldemort surgiu. Eles retomaram esse nome. Lógico, a maioria dos elementos da Ordem da Fênix antiga tinham morrido, né, na guerra dele. E daí, depois, com aqueles que sobraram e que eram de confiança, que era difícil, eu acho que de saber, né, quem era de confiança ali, eles montaram esse grupo e resolveram deixar o nome da Ordem da Fênix mesmo. É, até porque o patrono do Dumbledore é a Fênix, né, cara? Ele tem uma Fênix, né? Mas também é um símbolo de rebeldia, e contra o sistema, que grande parte do Ministério tá falando que o Voldemort não voltou, tá mentindo, tá usando propaganda pra controlar a massa. Esse nome que foi, tipo, quem brigou contra o Voldemort, falando que ele voltou, tem um peso já no próprio nome. Ah, também pelo fato da Fênix, ela renasce quando ela já tá decadente, né? Então, eu acho que isso é bem emblemático. Ou seja, quando tudo tá decadente, a Ordem da Fênix, né, ela rise, ela volta, pra ajudar a estabilizar esse mundo. Tanto que foi novamente quando Voldemort voltou a escrotizar, fazer bagunça, que ela voltou também de novo pra combatê-lo. Renasceu. Exatamente, né? Que ela deu uma esfriada, né? Durante muito tempo. E quando o Voldemort voltou, ela veio com tudo, né, cara? Até uma curiosidade aqui sobre a Fox, né? Que é a Fênix do Dumbledore. A pena que tem na varinha do Harry Potter e na varinha do Voldemort vem dela, cara. São penas dela, da Fênix do Dumbledore. É, isso é cheirado. Isso é cheirado pra caramba. Não, é interessante que, teoricamente, o Dumbledore, ele foi mestre, tutor dos dois, né? E um foi pro lado negro e o outro foi pro bem. Exatamente. Tá uma parada de Jedi aí no meio. É tipo, tá legal essa parte, porque assim, mostra pra sociedade que às vezes o defeito não tá em quem educa nem nada, não. Isso é uma lição de verdade, sabe? Tipo, vamos supor, é um pai e dois filhos. É um pai e dois filhos. Educados do mesmo jeito, porém o outro escolheu o lado ruim. Exatamente, porque o próprio Dumbledore, ele fala, né? É, a função do professor não é, tipo, pegar você e transformar você em algo, sabe? É te ensinar alguma coisa. O que você vai fazer com isso, aí já é problema seu, entendeu? Então, ele ensina de uma forma única, mas aí as tendências falam mais alto, né? Se você vai ficar um cara filha da puta e tal. Ele deixa bem aberto pro livre-arbítrio. Ele é... Ele não... Assim, eu acho que o Dumbledore, ele é muito desprendido de pré-julgamento, sabe? Ele fala, ó, tem esse caminho aqui, tem esse caminho aqui. Aí, o que você decidir seguir, né? Vai. Lógico, ele permeia ali, né? Ele vê os limites. Eu acho que, de verdade, ele não... Assim, ele não tinha ideia do que ia virar o Voldemort, senão ele teria parado. Tanto é que quando mostra mais pra frente lá, aquela cena em que ele vai até o orfanato falar com o Tom Riddle, né? Aí, é, naquela época, se... tipo... É, mas é verdade, você tá certo. Uma, ele é mais Tom Riddle ali. Sim, ele é Tom Riddle ainda. Ainda tem o que o Dumbledore ele fala, agora desculpa, mas eu não lembro exatamente se ele fala isso nos livros, mas no filme até ele, eu acho que nem sei se é mesmo, ele fala assim, chegou a hora da gente decidir entre o que é certo e o que é fácil, né? Isso. E também tem, e isso volta pro Harry quando ele fala assim, por que eu ia pra Sonserina, o chapéu queria me colocar lá, mas por que eu não devia estar lá, né? Isso nos livros pregressos. Aí o Dumbledore, ele é muito sábio, ele fala assim, mas, né, instiga o Harry a lembrar, e ele falou assim, por que que eu fiquei lá? Porque eu pedi, eu falei que eu queria ficar na Grifinória. Ou seja, são as escolhas que a gente faz. A gente vai ter chance de fazer coisa boa e coisa ruim. O Voldemort pensou assim, whatever, foda-se, eu vou fazer o que eu precisar fazer pra eu atingir meu objetivo. E o Harry não, ele, né, vindo numa criação similar também, sem paz, na merda, ele falou, não, eu não vou ser um escroto, sabe? Eu vou ser o melhor que eu puder ser, do meu jeito. Cheio de falhas, cheio de defeitos. Porque nesse livro, e ele tava raivosinho, né? Deu vontade de dar uns tapas nele. Mas, assim, por um lado você entende, mas no outro você fica, porra, moleque, você tem que salvar o mundo, cacete. Não fica no lugar certo. Eu vou começar a corda do menino, gente. Exato. Como você vai salvar o mundo se você for rebeldinho sem causa, caralho? Exato. Merda, a gente começa a ficar com medo. Essa é a parte que a gente começa a ficar com medo, tipo, velho, que essa mulher fez com o personagem, sabe? Volta ao normal. Mas ele virou um adolescente. É normal isso, explosões de hormônios, ficar rebeldia. Ele tá acompanhando a evolução de uma pessoa normal. Você quer que ele fique igualzinho àquela criança que começou? Obediente? Não dá. É, pois é, porque mesmo porque a gente sabe que ele vai enfrentar coisas terríveis. Ele não tem essa noção ainda. É igual você falou, ele é adolescente, ele quer beijar, catar alguém, dar bem no quadrinho. Você tá aí pra isso, você é desendereço. Que nome desgraçado, que filha da puta. É tanto que o Harry Potter, ele só perde o bebê na Ordem da Fênix, né? Pois é. Fique longe do meu afilhado. Uma parada que é muito icônica, né, cara, nesse livro, nesse filme, né, é a parada da negação, que a gente tem a negação por parte do Ministério da Magia de que o Voldemort voltou. Essa negação, cara, é muito mais pra defender o próprio Ministério do que pra defender o povo, sabe? Defender a galera bruxa, porque, meu, se você ficar negando uma parada monstruosa que nessa aí, é mais pra você manter o controle, né, manter as pessoas ali nos eixos, do que pra você defender. Por exemplo, a gente tem um exemplo legal, que assim, se chegassem alienígenas aqui na Terra, e eles fossem lá falar com o presidente dos Estados Unidos, e revelassem que eles já estão aqui há muitos anos, tá ligado? ninguém ia sair por aí espalhando que tem alienígena no meio da galera há muito tempo, sabe? O nego vai ficar negando. Por quê? Porque você quebra o sistema desse jeito. O Ministério da Magia não queria ver o sistema deles quebrado, entendeu? Então eles negavam a volta do Valdemar de qualquer jeito. Você vê pelo jornal que mostra as notícias e na própria escola tem galera que não acredita e tem galera que acredita no Harry. Exatamente. Leva ele um pouco à loucura. É tanto que, seguindo a linha ainda do começo do livro, quando o Harry e o primo dele são atacados e o Ministério convoca o Harry a ir prestar depoimento por conta disso, o ministro da magia, ele fica maluco, falando que não, ele não voltou, que só quando ele vê mesmo, que ele fala, he's back. É, nessa hora, é o final, conclui que não tem como fugir da mentira, você pode negar quanto tempo quiser, mas a verdade não vai te dar um tapa na cara. É verdade. Dá pra entender o ministério, né, muito pouco, na verdade uns 2%, mas assim, beleza, não vou acreditar no menino, não vou deixar causar pânico, mas eu vou dar uma investigada, eu vou, né, por baixo dos panos, eu vou... E nem isso eles fizeram, foi negação, não, foi negação pro povo e negação interna e uns pros outros, tipo, não tá acontecendo isso, não tá, tipo, eu imaginei o ministro num cantinho batendo a cabeça na parede, não está acontecendo isso, não está acontecendo. O cara sabe, surtou. Porque eu acho que a parte do livro, do enredo, ela foi muito inteligente. Eu vejo, assim, a J.K. como uma pessoa que vai colocando nas entrelinhas. O que que acontece? Ela usou um dos sentimentos que eu acho que tem mais poder sobre o ser humano, que é o medo. Várias pessoas que viveram naquela época, né, que passou pelo primeiro assim, perrengue que rolou ali com o Valdemar, sabe que aquilo é o que eles mais temem. Então, quando a gente bate de frente com uma coisa que a gente tem medo, é muito comum a gente querer negar. Por quê? A negação, ela afasta aquilo que você... as lembranças que você tem. Você não quer reviver aquilo. E não vamos esquecer também que o ministro da magia, o filho dele, ele tem um trauma muito grande com isso, que vai ser visto mais lá pra frente, mas um dos comensais da morte, seguidores mais, assim, mais fiéis do Lorde, é o filho do ministro. Inclusive, por conta desse medo, né, algumas mães até tentam não deixar o filho ir pra Hogwarts, só que acaba deixando, porque o ministério fala que ele não tá voltando, aquele que não deve ser mencionado, e blá blá blá. O próprio Cornélio, ele tem uma loucura na cabeça dele de que o Dumbledore poderia tomar o lugar dele, né, cara? Porque a gente tem aí relatos de que alguns anos antes ali da história, o Dumbledore tinha sido indicado por uma caralhada de bruxo pra se tornar ali o ministro da magia e tal, né? E o Cornélio pedia conselho pro Dumbledore e o caramba, e ele começou a ficar meio louco, né? Pô, o Dumbledore quer me tomar meu lugar. E aí quando o Dumbledore veio com essa parada apoiando o Harry, ele começou a bombardear ele, cara. Começou a queimar ele bonito naquele jornal, né? Tem um jornal lá que se mexe, que eu acho foda. Eu já falei nos outros testes. E ele começou a difamar, né, cara? O profeta. Ele começou a difamar falácias e calúnias em cima dos dois ali pra tirar essa ideia da cabeça da galera. Sim, porque ele é um governante fraco. Tanto que ele se apoia muito no Dumbledore. E quando começa a mudar a visão, que ele não quer que o povo veja que o Voldemort voltou, ele se vira contra ele. Por que medo? Tanto que no futuro você vai ver que ele não é nada, ele vai sair dali. Exatamente. Venhamos e convenhamos, também precisa ser muito forte pra você segurar uma bomba dessa, né, cara? Você falar, não, voltou, o bagulho tá aí e vai ficar feio o negócio, entendeu? É foda, assim, você... É como se fosse, assim, o Ministério da Defesa aqui do Brasil falasse, olha, gente, cada um se esconde na sua casa que acabou. Vai morrer todo mundo, entendeu? Então, a ditadura voltou, galera. Não, seria equivalente a falar assim, gente, zumbis existem, comeram metade do Brasil, quem sobrou aí se enfia num buraco. Porque o Voldemort, a equivalência da existência dele no mundo bruxo é uma equivalência tipo Terceira Guerra Mundial pra gente, uma hecatombe. Porque ele veio varrendo tudo. Nossa, muita gente morreu na época dele. Ele não tinha discernimento, igual eu tinha falado. O que ele precisou fazer pra chegar onde ele chegou, ele fez. Ele matou criança, ele matou matou famílias inteiras, ele torturou. Meu, o que ele fez com ele, né? Se você for parar pra pensar, isso é exatamente super macabro, sabe? Super macabro. Cara, né? O cara fosse... É pior que a macumba, magia negra. Eu acho que é o máximo da magia negra. Não, magia negra é o máximo da magia negra que pode ter, cara. Você se particionar. Imagina o que, que é isso. É como se você pegasse e se transformasse num computador, fizesse 1000 unidades lá e falasse: pronto, agora cada uma sai andando pra um lado e eu vou viver eternamente. Não, é um cara que detém um poder muito absurdo. Fique longe do meu afilhado. Aí a gente pula um pouquinho e chega em Hogwarts, já com a chegada da Umbridge por decreto do Ministério, que queria acalmar os ânimos dos pais, por conta do que estava saindo no jornal, que o Dumbledore e o Harry estavam mentindo e blá blá blá, colocaram ela lá pra acalmar os ânimos. Pra fingir que tava tudo bem, né? Exatamente, e pra ficar de olho neles também. Daí começa a grande ditadura da Dolores Umbridge. Ela começa a fazer as loucuras dela, que ninguém mais faz, é de puta rosa. Aí ela tira uma das aulas mais importantes que tem em Hogwarts, que é a defesa das trevas, que é quando os bruxos aprendem a lutar contra outros bruxos usando magia. Tenta expulsar uma das grandes professoras de Hogwarts, não lembro por qual motivo, ela acaba fazendo o Dumbledore sumir do castelo. E ele só aparece nas horas assim que ela tá fazendo loucuras mesmo, sabe? Tá uma briga de poder entre os dois ali, que é ela representa o Ministério, ele representa realmente a liberdade dos bruxos, né? E ele ainda tá preocupado com o Voldemort, que ele ainda tá pesquisando tudo que vai acontecer depois. Por isso que ele fica sumindo o tempo todo. Exatamente, porque o Dumbledore, ele tem também a parte da educação, né, cara? Ele representa muito a educação. E não necessariamente o Ministério representa a educação. O Ministério representaria mais uma organização, assim, de sociedade, seria né, ordem, cara? Né, cara? É, mais uma ordem isso, e tal. É tanto que uma das justificativas da Umbridge de ser tão sádica daquele jeito é porque ela é acostumada a lidar com bandidos de Azkaban, então... Ela faz um monte de atrocidade, né, cara? Ela faz desde coisas simples, como não deixar os alunos se beijarem, não deixar nada de maldade. Ela sai pelo corretor. Você não sabe disso. Ok, tudo que ela faz, você tá falando aí das atrocidades, ela vai minando, né? Ela vai limando o que é ser adolescente, o que é estar em Hogwarts, porque as pessoas, né, todos os alunos ficam: caramba, eu vou pra Hogwarts. Quem aqui no Brasil fala assim: caramba, eu vou voltar pra escola? E lá isso acontece. E ela vai conseguindo fazer com que a criançada, ao longo do ano, assim, fale: eu não quero mais voltar pra esse lugar, eu quero ficar na minha casa. Corra. Eu volto aqui, tem essa puta velha, eu não vou poder fazer nada. As aulas boas, ela tirou. Tudo de bom, então ela foi. E uma coisa muito importante que ela fez foi de não admitir mais grupinhos de mais de duas pessoas, né? Por quê? Porque se estão juntos, estão mancomunando, estão conversando, tem que quebrá-los, né? E uma polícia interna de alunos pra policiais, que normalmente a maioria da galera da Sonserina, que esses filhos da puta. Engraçado, né? Porra, se ela ficasse 2 anos ali em Hogwarts, ninguém conseguia mais conjurar o patrono, cara, porque não ia ter lembrança boa nenhuma pra poder pensar. Eu tava falando das coisas, ela faz desde coisas simples a coisas bizarras, né? Coisas simples como essas que eu citei, que são também importantes, tá tirando a liberdade, qualquer coisa que você tire a liberdade de alguém é uma coisa ruim. Mas, cara, quando ela manda Trelawney embora, cara, eu fiquei muito puto, cara. Nossa, velho. Chorei. Eu chorei, gente, sério. Chorei de ódio. Como é que eu vou ver gatos dentro de uma xícara agora? O que é foda da Trelawney é simplesmente a inocência, cara. Quando você vê um inocente condenado, você fica puto, cara. Ela pode ser tudo, menos filha da puta. Ela é muito inocente, cara. A cena no filme, da saída dela, é um negócio muito pesado, porque ela não tá entendendo o que fala. Ela pergunta pra Minerva: o que eu vou fazer? Onde eu vou morar agora? E a Minerva tentando consolar sem poder. Ela fala: minha casa é em Hogwarts. 10 anos que a minha casa é em Hogwarts, ela menciona, inclusive. Sim, e o mais engraçado é que no livro, tipo, o resto Harry, Rony, ninguém gosta da aula dela. Todo mundo acha muito chato, tirar aquelas gêmeas ali. Foi um choque. Então, ela não é super amada, mas ela não é vista como uma má pessoa, uma professora. Não, ela, ela não é vista como o Snape, isso, ela só é chata. Mas não vamos esquecer que ela quem fez grande parte das previsões da vida dos garotos. Não, o que mantinha ela era esse poder de previsão que saia do nada. Tipo, ela não tinha controle. Do nada ela pegar e falar assim: você vai encontrar o sinistro. Tá bom, que isso não vai ligar isso. Fora que o Dumbledore mantinha ali, principalmente por causa disso, porque ela solta. O Voldemort põe, põe as mãos nela, o que que não ia sair fudeu, disso? Fudeu, exatamente. Aí, meu filho. Aí fudeu. Isso mesmo, fudeu com um F gigante. E só pra fechar assim, esse tópico, vamos dizer, da cena do Dumbledore saindo e falando tipo, que ela não ia embora e tal, que quem era a Umbridge pra fazer isso com ela, que ela era diretora, mas que ela ainda não mandava naquele castelo, sabe? Tipo, ela podia até expulsar a professora, tipo, não permitir que ela desse aula, mas expulsar ela da. É tanto que no livro o Dumbledore ele fala exatamente que o diretor ali dos alunos e dos professores é ele. Sim. O isso irrita muito ela por causa da questão de poder, que ela perde poder, aí ela não pode fazer nada. Ele veio com a veste esvoaçante, assim, a barbinha com o sininho lá e botou a ordem naquela porra. Tapa na cara dela e falou, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Adorei. Faltou da mortal carnaval. É aquele meme, né? É aquele meme quando ele abre os braços e fala, quem manda nessa porra sou eu. Total. Muito bom. Fique longe do meu afilhado. Não, mas, cara, essa parada do Dumbledore de, eu preciso me manter afastado de você para te proteger. Porra, tem uns comensal do capeta aí, os espíritos dementador do diabo me querendo me matar e você fica longe? Como é que você vai me defender, porra? Não, mas eu concordo que foi um erro dele. Tanto que isso fragiliza muito o Harry. Se ele fosse falar o que estava acontecendo e tentasse educar ele para não ser tão fraco de mente, seria muito melhor do que... Fica aí, garoto. Se vira com seus problemas, que eu vou ali, tá? Depois eu volto. Mas, tipo, é uma jogada e tanto da JK, se a gente for perceber, porque praticamente a história toda, de todos os livros, essa é a única vez que ele se afastou do Harry. Sim. E isso choca os fãs, sabe? Mas é também a primeira vez que o Harry tem o controle, né? Que ele toma a liderança. Sim, o Dumbledore não tá ajudando, fala assim, agora vou fazer eu, então, né? Mas o Caldana tá certo. O Harry, ele tá com essa ligação do Voldemort e ela foi crescendo desde o livro anterior. E agora tá muito latente. E o Dumbledore, ele tá fazendo o que a gente sabe que ele já tá fazendo. E ele tem algumas coisas que ele não tem certeza ainda. E essa ligação é uma delas, entendeu? Então, se afastar foi pra proteger o Harry, pra se proteger também. E Hogwarts, né? O Harry era uma bomba relógio nessa hora já. Sim, ele era um que vazava informação de tudo que tava acontecendo ali pro Voldemort. Nesse livro da Ordem da Fênix é quando aparece um personagem muito interessante, que na verdade é um dos meus preferidos, se não a preferida, né? Fica ela e a Hermione aí na corrida, mas é a Luna Lovegood. Ela é muito hostilizada nos livros, principalmente, só aparece, eu acho que bem mais forte do que nos filmes, porque vamos dizer que ela é um pouco assim, lunática, ela é um pouco introvertida, então, mas é um personagem muito sábio, se você for tirar o melhor dela. É um personagem, inclusive, muito sábio mesmo. Rapidão, ela não foi discriminada só pelos personagens, né? Ela foi discriminada por muitos fãs também. Assim, sim. Eu tenho pra mim que ela é um personagem que representa o misticismo. Tanto que ela, tudo que ela fala são frases sábias, só que tem duplo sentido. Ela nunca te dá a resposta. É um mistério. Eu já acho que ela simboliza mais do que a Luanda falou, a parada de você ser um pouco diferente. Não, você sim, ela é porque todo mistério, toda coisa diferente que não te dá o caminho certo, a pessoa utiliza. As pessoas querem resposta. Eu vou citar aqui uma cena que é muito... Isso é, assim, visto muito claro, que é quando o Harry tá pegando a carroça pra ir pra Hogwarts, bem no começo isso, e daí ele entra na carroça, é quando ele acaba conhecendo a Luna e a Hermione, inclusive hostiliza ela, né? Assim, faz uma brincadeirinha de mau gosto ali. Ela diz pra ele, eu vejo eles tanto quanto você, que são os três Trestalhos. Eu acho que é Trestalho isso. O nome da criatura. São aqueles cavalos. De cavalos que levam as carroças. Exatamente. Eles levam as carroças. Então ela diz pra ele, você é tão normal quanto eu. Quer dizer, nessa frase, cara, tá, tem assim uma entrelinha enorme, cara. Porque nessa hora você não sabe se os dois são doidão, né? Ou se os dois são normais, quer dizer. Ela tá equiparando. Faz... Ela só tá equiparando, mas ela não tá falando assim, olha, existe ou não existe, né? Ela só diz, você é tão normal quanto eu. E daí, mais pra frente, o Harry vem a saber por que eles dois enxergam e o resto das outras pessoas não tem a mínima ideia do que eles estão falando. Que é porque só vê as criaturas quem já viu a morte de perto e é por isso que eles enxergam os Trestalhos. E tem uma frase também que ela diz nesse momento, nessa cena, que ela fala, né? Tipo, eles só são um pouquinho diferentes. Que é, na verdade, o como ela se sente, né? E ela, de certa forma, põe o Harry Potter nessa salada, assim, também. Caldana esqueceu do livro anterior, né? Do Cálice de Fogo, onde, cara, foi muito bullying. Do Rony, né? De todo mundo da Grifinória. Ah, o filho da mãe colocou o nome dele lá. É. Ele mas quer ser aclamado. Mas era mais por ciúmes do que por ele ser ele. Era mais, tipo, pô, você fez isso pra querer chamar atenção, não é? Tipo, as suas opiniões, o que você representa, está errado. Eu não gosto de você falar disso. É, mas é até complicado. É até complicado porque quando o nego vê que o Harry Potter é o Chosen One, né? Ele é o fodão. Você vê um pouco daquela inveja, sabe? Porra, eu quero ser o Chosen One. Mas ao mesmo tempo, você vê o povo, caralho, ele tá fudido, ele é o Chosen One. Ele vai ter que... Né? Presta atenção, isso acontece na vida de todo mundo. Todo mundo tem alguém que você olha, é aquilo que a gente chama de inveja boa, né? Fala assim, ah, eu tenho uma inveja daquela pessoa, mas é uma inveja boa, quer dizer, queria estar no lugar daquela pessoa. Mas às vezes você para pra pensar e fala, meu, de verdade, cara, a pessoa coitada, tá fudida, tá lascada. Sim. Tudo que acontece no livro são, tipo, uma história da vida real contada por metáforas. Não, sim, ela trabalha muito bem com sentimentos, cara. Ela pega sentimentos que todo mundo tem e leva muito maior e faz personagens baseados naqueles. Harry é coragem, Rony é amizade, a Hermione é inteligência, trabalha, mesmo aprofundando eles, não sendo só aquilo. Fiquem longe do meu afilhado. Uma coisa que eu acho muito legal na Luna é a forma dela de... Como é que eu posso falar? É de levar a vida, sabe? Tipo, quando o Harry pergunta sobre os pais dela, tipo, ela tá normal. Ela não reage, assim, de forma diferente, não fica triste nem nada. É, ela simplesmente fala, ah, minha mãe faleceu, eu tinha 9 anos, mas eu tenho meu pai. É. Exato. A Luna é foda essa demais, parte, em todo sentido. Essa é a parte que eu falo que... A Luna, ela é um personagem muito sábio. Ela é uma personagem muito bem resolvida. Eu acho que para a idade assim que ela tem, ela é a personagem mais bem resolvida ali dentro. Porque, tipo, ela encontra as próprias respostas dela. E ela também não fica querendo dar aquele ar, assim, de exatidão, por exemplo, que eu vejo na Hermione. A Hermione, ela é mais ansiosa, né, pela exatidão. A Luna, ela simplesmente entende que tem hora pra tudo, sabe? Tanto é que, falando um pouco do terceiro livro, eu sei que não é o foco, mas quando os tênis dela desaparecem, que as pessoas escondem as coisas dela, ela diz uma frase, né, pro Harry, fala, olha, o que é nosso, uma hora vai voltar. Tipo, mesmo que a gente não saiba como, mas vai voltar. Então, você vê que ela tem essa vivência, né, que é que vamos dizer, só os mais velhos, na verdade, têm. Quando a gente é jovem, a gente não tem isso. A gente é ansioso, a gente quer pra agora. E a Luna, ela tem, eu acho que é essa sabedoria de esperar, assim. Eu acho que, assim, de todos os personagens, você vê centenas ali de personagens da magia, né? Personagens mágicos, bruxos. E de todos eles, eu encontro a magia da forma mais pura na Luna. Exatamente por isso tudo que a Luanda falou. A magia nem sempre é exata, né? Nem toda poção fica certa, nem todo feitiço sai como você acha que devia sair. E é por isso que ela é a personificação da magia mesmo. Da pureza da magia, porque ela é muito pura, aquela menina. Você com vê certeza. Que ela não tem ódio, ela não tem rancor, ela não tem inveja das coisas. Ela vive, ela tá ali, ela é a magia que tá em tudo. Por isso que ela é incrível. Eu tô com a Luanda, ela é uma personagem sensacional. Foda. Sensacional. Eu também, na simplicidade dela, você vê um universo inteiro. Fala muitas frases muito boas, de profundidade muito absurda pro Harry, que a pessoa não tem resposta. É tipo assim, são relações que tá acontecendo. Essa essa frase que a Luana falou, que o que é seu sempre volta, encaixa em tantas coisas da vida, de pessoas mais velhas, tudo, porque, pra mim, a Luna é uma forma de sabedoria. Tanto que ela não é incisiva como a Hermione, que é inteligência, ela te dá essa resposta. Ela vai te dar assim, ó, aconteceu isso, você pode olhar dessa forma ou da outra. Ela pode ser jovem, mas a alma dela é antiga, eu acho. É velha mesmo. Ah, ela é uma jovem que tem, parece que tem experiência de um velho, né, cara? Eu acho que é por isso que eu me identifico tanto com ela, hein? S2, Luna. Cara, tem uma curiosidade legal sobre a Luna, pra quem gosta aí, né, vocês todos, que no Enigma do Príncipe, ela tem uma roupa de leão, né? É como se tivesse um leão ali comendo a cabeça dela. Aquela roupa, inicialmente, não estaria no filme. Mas a menina, aquela loirinha que faz ela, pegou e falou, olha, eu desenhei uma roupa, sei lá, entregou pra galera da produção, né? A galera viu e falou, caraca, essa roupa é a Luna toda, sabe? Só ela teria a moral de usar uma roupa dessa. Essa menina, inteiro, ela é muito, né? Então, e ela é muito fã, ela tava lá no meio daquela seleção de várias garotas, e ela, meu, ela é demais, ela mereceu, tá? Ela mereceu. Você vê que ela ganha espaço nos filmes seguintes, que eles dão mais espaço pra Luna. É, então. Isso foi muito boa. Fique longe do meu afilhado. Daí, passado isso, essa revolta toda da Umbridge em cima de Hogwarts, os alunos, por falta da aula de Defesa das Trevas, eles resolvem se unirem pra fazer essas aulas. E não tem quem melhor do que o Harry Potter pra ser o professor deles, não é verdade? Uhum. E acaba que eles fazem a armada de Dumbledore. Naquela sala foda, né, cara? Que a sala precisa. Quem acha é o Neville, com a maior inocência do mundo. É, cara. Ele queria tanto treinar aquilo, ele queria tanto fazer, que simplesmente a sala veio até ele, cara. É uma Essa coisa cena que é foda. É uma coisa que o Dumbledore até fala no último livro, que Hogwarts ajuda quem merece, né? Eu sempre achei que essa sala deve ser ótima pra quem tá precisando ir no banheiro e não acha. Isso é a primeira coisa que você vê na cabeça do negócio. A gente tem também aí dentro dessa rebelião, né, cara? A galera se voltando contra o fascismo aí da puta rosa. Que é aquela cena na sala comunal, né, cara? Que tá todo mundo ali e tal, comendo, mó silêncio, né, cara? Ela tá lá sentada lá naquela cadeira, como se ela fosse a dona de Hogwarts, né? E aí chega aqueles dois irmãos, Wesley, eu gosto de chamar de Wesley, que eles passam muamba ali. Nossa, voando, né, cara, na vassoura, jogando bomba, soltando fogos, causando, na verdade, voando tudo. Um vira pro outro e fala, ah, você quer saber? Eu acho que a gente não ia virar nada mesmo, sabe? Um futuro estudando, assim? Ah, sabe do que mais? Vamos foder com o exame da ordem, né, dos bruxos. Vamos arregaçar com tudo. Eles falam, foda-se a educação e vai embora. Exatamente. Nessa parte eu lembro da frase que o Sirius, ele vira pro Harry no começo do filme e fala, o que é a vida sem um pouco de perigo? É verdade. Não, e eles não querem estudar, eles falam, foda-se, a gente não tem futuro. E acontece com eles uma parada que, tipo, eles não estudaram, né, cara? Eles não foram ser nada de professor, então o que eles vão fazer? Eles vão ser comerciantes, vão montar uma loja de bugiganga. E tudo começou naquele dia, né? Exatamente. É verdade, o Harry foi investidor anjo, né? Sim, acho que ele tá lucrando com aquela bagaça de finanças. A máfia de Harry Potter. Fique longe do meu afilhado. Bom, nessa cena a gente tem também a Umbridge chegando ali no Harry e na Hermione, né? E eles falando da arma secreta. Pera, tem que ser puta rosa. É só puta rosa. Verdade, né? A puta rosa fica interessada na arma secreta do Dumbledore, que não tinha porra de arma secreta. Levanta a túnica, né? E aí ela, a Hermione e o Harry Potter meio que enrolam ela, né, cara? E falam que vão levar ela pra um lugar pra mostrar a arma. E quando chega lá, tem um gigante do Hagrid, né, cara? Que já tava escondido ali há muito tempo. E aí, quem aparece? Os centauros, cara. Eles já são selvagens, né? Os centauros no mundo de Harry Potter, né? É, eles são totalmente selvagens. Não são tipo o centauro de Percy Jackson. Ou de Nárnia. É. Não, na verdade, eles são, assim, os centauros, eles protegem a floresta, né? Todo mundo sabe que a floresta não é o melhor lugar ali dentro do castelo, né, cara? A não ser que você seja com condenar, ir de castigo pra patrulhá-la. E assim, a floresta, ela é coberta de misticismo e tudo mais, então os personagens, os centauros do Harry Potter, lógico, eles não são, eles são aquele tipo de personagem neutro, eles ficam ali, a missão deles é proteger a floresta, desde que ninguém mexa com eles estão tranquilos. Só que o que acontece? A Umbridge, ela é, assim, veemente contra mestiços. E ela, né, chama, até nessa cena, ela chama eles de mestiços e tudo mais. Então, eles já têm inimizade com ela, né? Eles, nesse ponto, e quando os minotauros, né, esses seres mais selvagens da floresta, eles se encontram com inimigos, eles o instinto deles, selvagem, fala muito alto, né? E ela dá uma provocada também, né? Ela dá uma provocada também. Ela chama ele de mestiços, fala, tipo, injúrias pra eles, assim. Uhum. E isso deixa eles mais ainda selvagens, né? Pra atacar ela. É, cara, ela joga um feitiço de uma corda, né? Em um, ela amarra as patas, ele fica... Isso, ela assusta. E daí, ela assusta ele, né? Tipo, porque um vai servir de exemplo pros outros. Porque, na verdade, se aquela manada decidisse descer ali, meu filho, não ia ter quem segurasse, não. E daí a Hermione fica super desesperada, né? Querendo que desamarra ele. E eu acho que nessa cena tem uma pegada muito boa, porque o Grow, né? Quem é fã aí sabe que ele gostou muito da Hermione. Então ela começa a gritar e falar: solta, solta. E é nessa hora que o Grow aparece. Eu acredito que ele ouviu a voz dela, né? Ele, assim, foi um chamado pra ele, né? E daí ele vem correndo. E por ironia do destino, ele resolve pegar a Umbridge pra brincar ali com ele. E a varinha dela cai, né, cara? Porque os centauros, eles são eruditos. Um deles até tinha dado aula, né, pras crianças e tal. Eles só não gostam dos bruxos, né? Não, sim, eles são eles são inteligentes, só que eles têm uma sociedade tribal ali, uma sociedade que preza a liberdade. Ela já é uma coisa mais de ordem, um embate ali que não ficou legal. É, tanto eles que se pegar simbolicamente, ela amarra ela tira a liberdade daquele ser. Bem, é o que eu acho. Boa. Fique longe do meu afilhado. Bom, aí então, depois de, né, ferrar com a Umbridge, a gente chega com as crianças lá, pode dizer, né, elas são tudo guerreiras, apesar de serem todos novos. O Harry tem a visão do Sirius preso dentro da sala de mistérios lá no Ministério, e ele não tem dúvida, né, fudeu, vamos lá. Aí acontece tudo aquilo com a Umbridge, eles mesmo assim conseguem ir voando nos testralhos e tal, e aí quando eles chegam lá e finalmente a gente chega na sala de mistérios com o Harry, a gente se depara com uma verdade mais terrível e incrível da vida dele e da nossa, que é a profecia. Exatamente. Aquela parte que eles vão pro ministério, onde tem aquele portal, né? Aquele portal, ele leva pra onde? Eu nunca soube, cara. O véu? Isso. O véu. Eu não sei se isso ela explicou, se eu que encontrei uma explicação viável pra minha cabeça, sabe? Viável pra sua cabeça. Eu me confundo. Você precisava, né, de uma resposta. O véu, assim, eu acho que fui eu que inventei isso, gente. Mas, whatever, vou falar. A Luanda confundiu a realidade com a ficção com o que ela inventou, tá ligado? Não, aconteceu, agora aconteceu. Vai lá, vai lá. Essa realidade fantasia é absurda aí, mas tudo bem. Porque o véu, ele simboliza uma passagem entre o mundo que a gente pode tocar, o mundo concreto, e o mundo que não é concreto, né? Que seria o mundo espiritual. Seria o mundo dos mortos, no caso, uma coisa assim? É, como se fosse isso, o mundo dos mortos, o mundo do que já passou, do que já ficou, do passado. Passado, você entendeu? Então, só atravessa aquele véu quem, na verdade, já passou, quem, na verdade, já morreu. Se você... tanto que nessa cena, o Sirius Black, ele, assim que ele morre, a alma dele passa, cara, por isso. A cabeça acabou de explodir, cara, tá no teto. O quê, gente? Como assim, por quê? Foi exatamente que ali chegou nessa parada de tudo aquilo que atravessa aquele portal jamais volta, tá ligado? E aí vem a Bellatrix e dá aquela magia, né, cara? O Parangamiru Tirimiruaro lá, que é o seu nome. A Avada Kedavra. E ela mata o Sirius. E aí o Sirius cai no portal. E exatamente nesse momento, cara, vem uma resenha foda na minha cabeça. Que é exatamente a morte. O que se foi, cara, não pode voltar. O Sirius, ele entrou no portal. Ele não pode voltar. Mas ao mesmo tempo, ele morreu. Então tudo aquilo que morre, cara, não pode voltar, sabe? A gente perdeu aquela pessoa. Dá um sentimento de vazio foda, tá ligado? O Harry Potter, na cena, ele fica desesperado, né? Tanto que ele sai correndo atrás da Bellatrix pra se vingar. Foi nessa hora que eu falei assim, parabéns, Daniel Radcliffe. Que ele faz aquela cara de, o que que tá acontecendo? Porque você não entende também, tipo, o cara tá inteiro e o corpo dele vai, cai e tal. E some. Ele fica tipo, não, não, tal. E aí some o som. Isso ficou lindo, eu chorei desgraçadamente no cinema. Some o som todo. E aí o Lupin chega, abraça o Harry e ele grita e ele chora. E você tem aquela mesma reação. Exato. Você fica assim, não, era a única família que ele ia ter na vida. E você torce, né? Vai, mata ela. É, no início do filme, o Sirius tá falando pro Harry que eles vão ficar juntos, depois que tudo isso acabar e o nome dele for Olimpo, pra ir morar com ele, ter uma família no final, ele morre, beleza? Também essa família. É do eu e todo mundo, né? Fiquem longe do meu afilhado. Após a Bellatrix matar o Sirius Black, ela sai correndo e o Harry atrás dela. E ele lança o cruce nela e ela cai no chão. E, fica uma voz dele falando pra matar ela, matar ela, matar ela. E quando ele vai ver, é o Lord Voldemort. O diabo, daí, mano. É possível demônio. Aí eles começam uma luta lá e, o Harry Potter fica meio assim e cai no chão. E de repente aparece o Dumbledore. Como o Gandalf e o Cinzento. Cara, que cena. Não, é verdade. Como branco já, porque o level dele é muito em cima. E essa é uma das lutas mais fantásticas que tem em toda a saga do Harry Potter, sabe? É uma eu luta. Eu digo que eu acho foda. Que é a mais foda, porque é a que mostra a magia sendo utilizada de uma forma bem mágica. Eles pegam outros elementos, fogo, que a magia são raios. Não só mágica, verdade, mas bem lembrado. Raiva, né? Com aquela coisa de quero te machucar, agora eu vou te machucar, né? E as duas divas brigando ali, impressionante. O legal dessa cena, que a gente tem que destacar, eu tenho absoluta certeza que os fãs iriam matar a gente se a gente não falasse, é que o Voldemort, além de estar atacando o Dumbledore, ele tá tentando atacar o Harry Potter com os raiozinhos, sabe? Ele dá umas esquivadazinhas com a vara e sai esses raios pro rumo do Harry Potter. E o Dumbledore tá lá protegendo ele lá, feito maluco. E ele quer sair do chão e ajudar. E aí o Dumbledore faz ele voltar. É muito mal. Claro, isso é atrapalhar. Mas aí você viu o poder do Dumbledore. Como ele é um powerhouse ali, ele é poderoso. Exato. Pra caramba. Ali ele mostrou tudo que a gente ouviu das historinhas. Não, ele é foda, ele é foda. Ele é o único que o Voldemort temeu e não sei o quê. Ali você vê por quê. Porque é pau a pau. Você sabe por que o Dumbledore é um dos mais foda, cara? Porque pra você soltar uma magia legal, tem que ter a munheca mole pra você mexer a varinha ali. Ah, não faz isso, rapaz. Acho que ele vem de... Ele tinha que vir com o Rob Rosa pra combinar ali. Se não, não vai pegar da puta rosa, né, cara? Aí tem essa luta louca, uma hora o Febrinho, meu Deus, o Voldemort faz um... Eu faço uma magia e falo, vamos passar pro outro filme? Puf! Você tá lá, garoto, não sabia. Ai, meu Deus, tá. Aí acontece aquela luta maluca, todo mundo eufórico, pulando da cadeira. E o Voldemort faz voar vidros e o Dumbledore vai proteger eles e o vidro vira pó. E aí começa a possessão no Harry Potter, o Voldemort tentando possuir ele, falando e falando e falando aquela coisa. E de repente, na hora que o Voldemort tá quase matando o Harry, aparece o pessoal do Ministério. E, cara, ele olha assim pro Ministério da Magia e ele só solta aquela, "He's back." E aí o filme, o livro, tudo acabam assim. O Voldemort percebe que o Harry vai ser um páreo duro. O Dumbledore viu que vai realmente ele tem o inferno pela frente pra enfrentar. O Harry começa a ter uma noção muito mais pungente do que ele vai ter que enfrentar também. E o Ministério começa a ruir exatamente nessa hora. E aí a gente vai pro próximo livro, que aí a porrada vai comer. Mas eu tenho que falar uma coisa mais importante do que tudo isso. O Harry pega a Cho Chang. Ah, meu Deus. Ah, ah, olha, que coisa. Mas eu falo isso no começo. Eu odeio a Xuxa. Eu odeio. Você sabe, tem que ter na... Por que todo mundo odeia ela, coitada? Porque ela é uma babaca, retardada, não, tipo... engraçada. É só uma piadinha que eu não conheci muito a Gina, tá de boa. O Harry Potter, ele é o mais pegador dos três. Ele dá em cima de uma negra, pega uma asiática e depois casa com uma ruiva. E é legal. Os caminhos, ó. O cara que degusta. E é legal que o Harry Potter, ele chega e fala pra ela, eu sou água. E ela fala, eu sou Shang. Fiquem longe do meu afilhado. A gente começa o livro e o filme do Príncipe Mestiço, já com os comensais atacando bastante a cidade, né, invadindo Londres e atacando os trouxas. Daí a gente tem o Harry num bar, ele até tava de paquerinha, né, porque agora ele tá fodão pra caramba, né, tá pegando todas. É, tava de paquerinha no bar e ele acaba vendo o Dumbledore pela janela, tipo, do outro lado, assim, numa estação e tal. Aí ele vai até lá, né? Aí eles aparatam pra um lugar que aparentemente o Harry não conhece, não sabe onde ele tá, né? E eles adentram uma casa e tal, o Dumbledore, como sempre, é, tipo, super sábio, né? Sabendo exatamente o que ele tá fazendo e tal. Aí eles entram numa casa que tá tudo bagunçado, tudo pro chão. Chão, tudo fora de lugar. Aí ele tá, usa uma faxina, né? Aí isso. O Dumbledore usa aquela magia que todas as mulheres queriam ter em casa, né? Exato. Aí o Dumbledore faz uma magia que na verdade vem despertar o Horácio, que ele estava em formato de almofada, que eu achei tipo um sofá, almofada, isso é um sofá, poltrona, sim, é isso, uma poltrona. E eu achei muito engraçado. Nossa, nego, é listrada. A marca, é lá. O preço. Uma mancha no lado esquerdo. E tem o lencinho na em cima, que é a cabeça dele. Meu Deus. Então, ele tava, tipo, disfarçado. E eu achei essa cena muito engraçada. E, assim, de uma sensatez muito grande. Porque ele se... Tipo assim, ó. A gente imagina, o cara quando vai pra guerra, quando é soldado e vai pra guerra, ele se pinta todo, ele se camufla, né, cara? E, cara, é perfeito o plano, se você for ver. Você é um sofá no meio de uma casa tudo regaçada, bagunçada, dá a impressão que alguém te raptou e levou mais ou menos, daí, né? Tchau. É mais ou menos, porque você é um sofá intacto numa casa toda bagunçada. Então a pessoa vai desconfiar do sofá. E daí ele leva o Harry Potter com ele, porque na verdade ele já conhece muito o professor Horácio, né? Com os bilhões de anos que o Dumbledore tem, ele já conviveu com muita gente. Ele leva o Harry Potter já de propósito, porque ele sabe que esse professor, particularmente, dá muito valor àqueles alunos de grande nome, vamos dizer, né? Que já tem uma certa notoriedade, já são conhecidos, né? E o Dumbledore, com muita astúcia, pegou ele com a isca perfeita, né? Aí eles passam, né? Toda aquela parada da loja dos muambeiros lá, que é foda aquela loja, né, cara? Tem bala, chocolate, tudo bagulhado. E tem uma parte legal nessa cena que o Rony pega uma bala, sei lá, algum doce lá, né, cara? E ele pergunta, quanto que é? Os caras falam, R$5 lá, cinco alguma coisa. E aí ele fala, não, mas quanto é? Os caras, cinco. Ele fala, porra, mas eu sou irmão de vocês. Os caras falam, então é 10. Esses dois sabem fazer negócio. Aí, nossa, o Rony sai, tipo, vamos sair daqui, gente, vamos. Fiquem longe do meu afilhado. Tem um personagem foda também nesse livro, nesse filme, né? Que é o Greyback, né? O lobo lá, o Fenrir Greyback. Eu acho ele muito foda. Já comecei a gostar do personagem pelo nome. O nome dele é Fenrir Greyback. Fenrir, né, pra quem conhece, é uma alusão ao lobo da mitologia nórdica que mata o Odin no suposto Ragnarok, né, cara? Então o Fenrir, o nome dele já é uma referência a esse lobo. Eu achei isso fantástico, cara. Quando eu fiquei sabendo do nome do cara, eu já falei, esse cara é foda. Sim, é o lobo que traz o fim do mundo. E como é maluquinho. Nessa parte, tem um fato muito importante, que é quando eles estão ali na loja de doces, saindo, o Harry, se eu não me engano, é o Harry que vê o Malfoy passando com a mãe dele, né? E daí ele entra numa loja que... uma loja de móveis, coisas desse tipo, só que ele sempre... esse lugar sempre foi sombrio. E daí eles ficam curiosos, né, com a entrada e sobe meio que assim no telhado, né? E vai ver tudo mais. Só que é meio tampado e nisso o Harry já desconfia na hora, né? Que o Malfoy foi até esse lugar e que eles estão fazendo tipo uma reunião ali, um ritual, que é pra fazer dele um comensal da morte. E a Hermione ainda fala, não, nada a ver, não é isso. Só que o Harry fica com aquilo lá na cabeça bem, bem forte, assim. O Snape faz o voto perpétuo com a Narcisa, né, que é a mãe do Malfoy, pra proteger ele até o final, assim. Tipo, não importa o que fosse, ele iria proteger. Na verdade, o Snape, ele se vê obrigado, porque tá a Narcisa e a Bellatrix, e a Bellatrix muito, muito astuta, né, muito perspicaz, dá indícios de que, tipo, pô, olha, você não pode confiar muito nele, né? Faz ele fazer o voto perpétuo, que é uma magia, e é isso daí que vai te garantir. E daí ele acaba fazendo o voto perpétuo pra defender o Malfoy. Tem uma curiosidade aí do próprio Snape, né? Que ele é o único comensal da morte que consegue conjurar o patrono, cara. É, exatamente. Cara, porque ele tem a memória, né, da mãe do Potter lá, que ele ficava fapando, pensando nela e tal. Esse é o cara que não sabe seguir em diante, ele fica com aquela imagem daquela mulher o tempo todo, cara. Quando era criança, verdade, ainda. Verdade, cara. Fique longe do meu afilhado. E o que a, né, a sinopse que a Luanda passou pra gente, ela tem o ponto crucial, né, ainda bem que ela apontou bem isso, que é a inserção do Draco nos comensais e a missão que ele recebeu, né, que o Voldemort fez de sacanagem, porque ele sabia que era impossível. E aí a mãe dele ficou assim, não vai dar, não vai dar, não vai dar, e falou com o Snape pra fazer, né. E aí a missão fica clara ao longo do filme. E o filme e o livro, a missão do Draco é o mote do filme e do livro inteiro, porque o Harry vai tentar descobrir o que que ele tem que fazer. Sim, e ele é um nem imaginava. Mistério. É um grande mistério que ele leva, que até faz o Harry pirar um pouco, porque ele começa a entrar tanto nisso, que ele começa a desconfiar de todo mundo. Sim, tipo, vira uma teoria de conspiração, mas fica muito interessante nesse esse âmbito, né, que ele fica. E mais pirado do que o Harry, vai ficando o Malfoy, né, cara? Aquela parada meio que não condiz com ele. Apesar de ele ser um filho da puta, ele começa a ficar maluco, cara. Não, assim, ele tá naquele sistema de espião, que qualquer coisa que ele fizer merda, ele vai morrer. Exatamente, cara. E de alguma forma ele se sente assim, com um poder a mais e, tipo, foda-se tudo, eu tenho o poder, eu sou um comensal da morte. É, mas você vê muito uma dúvida. Nisso, é, né? Mas mesmo assim você vê aquela dúvida, sabe? Ele tem momentos depressivos que ele não tinha antes. Antes ele fazia aquelas brincadeiras de maldade e achava engraçado. Agora parece que a coisa tá ficando séria, sabe? E às vezes ele vai pro banheiro assim e fala, caralho, eu tô fazendo, ele lava o rosto, sabe? Ele só não quer mais. Passou no limite que ele não atura mais, né, no caso. E eu acho que o que fez ele repensar muito isso foi a missão dada a ele, que na verdade é a missão dele é matar o Dumbledore, e ele se viu... Spoiler! Não, faz parte. Spoiler na sua cara. Porque é aquela, eu não posso matar um dos maiores bruxos que existem porque eu vou morrer no processo. Eu não posso desistir porque um dos maiores bruxos das trevas que já existiu vai me currar no processo. Exatamente. Se eu falhar e fugir, meus pais vão morrer no processo. Então ele tava no limite dele, e o Febrini pontuou bem. Você via o desespero dele, oh, meu Deus, eu tô ferrado. E é aquela coisa, assim, por um segundo eu senti dó dele, só por um segundo. Não, sim. Uhum. E nesse filme acontece a coisa, nesse livro acontece uma coisa impressionante, que o Harry quase mata uma pessoa. E ia matar de uma forma escrota pra caceta. Explica. Explicar, no livro ele acha um livro todo ferrado de da aula de poção. Que toma até uma retomada com o diário que a Gina achou, que ela começa a entrar naquele diário, entrar na mente daquela pessoa, e foi parte da personalidade. Isso influencia o Harry tanto a chegar a esse ponto, que ele usa uma magia que ele aprende nesse livro, que corta o Draco inteiro no banheiro. Ele quase morre. Se o Snape não tivesse lá, ele tava morrendo. Tava morrendo, teria morrido. Isso mostra que exemplo não leva ninguém a nada, né? A Gina passou pelo que ela passou, isso. Aquele diário, o Harry matou o diário e tal, aí ele encontrou encontrou um livro também semelhante, nas mesmas condições, vou usá-lo também, sabe? Tipo, adorei. Ele se achou melhor do que a Luna e poderia ser do Thor, né? Exato. Sendo, porque ele começou a ir bem numa aula que ele nunca ia, que era poções. Ele começou a aprender coisas que ele não sabia, ele começou a ficar mais forte. Tanto que o Draco Malfoy, eles tiveram um embate sempre meio que igual, e nesse livro ele come o cu dele. Desculpa, o espírito dele tá aqui. A própria aula de poções, né, cara? Que o Harry tá usando esse livro que ele achou. E aí você vê a Hermione toda descabelada, louca pra fazer a poção e não tá conseguindo. E o Harry lá numa boa fazendo e tal. Dou muita risada quando eu vejo essa cena, cara. Pô, né? Muito boa. O mais legal é que foi quase que esse livro ficou com o Rony, né? Porque tem aquela briguinha de escola de sempre. Ah, eu vou pegar o livro novo, você vai ficar com o velho. É verdade, né? Fique longe do meu afilhado. Então, daí a gente passa por uma parte que vai falar mais dos pensamentos, né? Uma parte muito importante do livro, que é o seguinte, trata de lembranças. O Dumbledore, na sua extrema inteligência, criou um instrumento que se chama penseira. Nesse instrumento, você faz o quê? Você lê ideias. Recordações, pensamentos que as pessoas já teve. Então, você tem uma magia que você tira, que você retira da sua cabeça certa lembrança, certo? Com a varinha mesmo, e você põe na penseira. E estando na penseira, qualquer pessoa que enfiar a cara, a penseira é tipo uma bacia, assim, como se fosse uma bacia com água. Depositando o pensamento ali naquela penseira, você enfia a cara ali, como se fosse tipo uma bacia de água, e consegue ver as lembranças de outra pessoa. Então, o Dumbledore chama o Harry e pede para que ele veja uma lembrança dele próprio, que é uma lembrança do Horácio, né? Que na verdade ele pegou do Horácio. E é o Horácio conversando com o Lord Voldemort. Como a gente sabe, que eu já citei antes, o Horácio, ele tem ele tem muito gosto por alunos de certa notoriedade. A gente sabe também que o Tom Riddle era um grande aluno com, assim, um sucesso, tipo, inato, vamos dizer. Principalmente pra parte de poções, artes das trevas, que o Horácio, na época, era bem ligado. E daí ele começa o Tom, já sabendo desse jeito que o Horácio era, ele começa a sondar ele e a perguntar sobre alguns tipos de magia. Que deixa o cara boladíssimo, né? O cara fica bolado, malandro. Que a conversa que o Harry tem com ele, o Harry vai jogando meio que todas as palavras que o Tom Riddle tinha dito pra ele, né? E ele fica boladão, mano. Ele olha assim e fala, caraca, foi o Dumbledore que mandou você falar isso, né? Ele já fica esperto, por quê? Porque ele já passou por isso uma vez, e na primeira vez, o que que aconteceu? Ele falhou, porque ele deu, na verdade, pro Voldemort a maior arma que ele teve. Ele se sente responsável por isso, né? Porque ele se sente como se tivesse ajudado, como se tivesse sido um cúmplice do Voldemort, dando a pista pra ele, pra fazer, assim, a maior bruxaria, né? O maior, eu acho que o crime ali da magia negra, que seria dividir a sua alma, se particionar. Uhum. E a gente tem uma parada legal também nos livros da JK e tal, que é essa parada da seriedade e do bom humor, né? A gente tá nessa cena que a Luanda falou, que é mó sério, né, cara? Mó complexa e tal, uma trama ali, muito legal. E aí o Harry vai atrás do Horácio lá e ele não quer atender o Harry. E o Harry vai pro alojamento dele. A gente tem uma das cenas mais engraçadas desse filme, cara. Que é o Rony. Se digo de todos os O Rony comeu os chocolates, assim, né? Perfeito, né, cara? Caiu perfeito. Uma menina mandou os chocolates lá com a poção, né? Pro Harry se apaixonar por ela. E o Harry não tava no quarto. Então o Rony foi lá, viu o chocolate, comeu tudo. A caixa toda. E aí a poção fez efeito nele, né? E quando o Harry chega lá, cara, ele tá loucaço. Ele tá tipo areira na Holanda, tá ligado? A festa. É legal também que nessa parte aí que ele come lá, e tem todo esse humor, né, cara? Ele loucaço, o Harry leva ele lá pro Horácio tratar dele. Ele abraça assim, você quer um drink, gata? Não sei o quê. E aí você vê essa parte do humor e a parte da seriedade tá ali pau a pau. E tá nesse humor todo, daqui a pouco, velho, vira seriedade de novo. Eles bebem o vinho lá que tava envenenado, sabe? Ele já cai no chão, é aquele desespero, né? Essa parte é muito desesperadora. Você tem aquele alívio cômico e de repente você vê lá tudo acontecendo muito rápido. Aquilo é um tapa na tua cara. Esse livro inteiro é um tapa na tua cara o tempo inteiro. Ele é uma onda de emoções, né? Toda hora. hora mudando e nossa. Nossa. E tem essa parte também, que é quando ele vai pro jogo lá, o Harry finge que colocou aquela poçãozinha de sorte lá, né, na bebida do Rony, ele toma, vai lá, joga bem pra caramba, e o Harry não colocou nada, né, é o efeito placebo aí, que eu tô conhecido efeito placebo. E o Rony fica sem saber disso até o pra sempre, porque só a Hermione uhum. fica sabendo, na verdade, né? Porque exatamente. Ela culpa um pouco o Harry, tipo, quem mandou você colocar essa poção idiota no suco aí dele? Agora ele sai por aí comendo todo levanta. Mundo. É, tipo... Aí ele só levanta o potinho e a Hermione fala, você não colocou? Então isso é isso mesmo? Ele pega todo mundo? É. Será que ele tá usando quando tá mais velho pra outras coisas hoje em dia? Quando tá lá com seus 30, 40 anos, tá usando a poção pra outras paradas? Ai, pô. Cara, essa poção é tem outro nome mal. Aqui, hein? Tem outro. É azul, né? É azul. Tem nego que toma tanto dessa poção que vira o Avatar, cara. Caralho. Fiquem longe do meu afilhado. Eu vou ser apedrejada, mas o Rony é um amigo de merda. Ele deixou o Harry mal em várias situações. Beleza, ele fez algumas coisas boas, mas principalmente no... Ele desprezou o Harry. Ele sentiu muita inveja do Harry por muito tempo, sabe? Ele é aquele amigo, só que não, sabe? Como pode isso? Você vê, a amizade da Hermione é pura. A amizade da Hermione, ela é, tipo... Ela não tem essas invejas, tá tudo bem. Ah, o Rony é homem, ele tem um monte de irmãos. Não, o coitado é órfão, gente. Tá vou bom, bater o saco na mesa isso. aqui agora. A Hermione, ela é amiga, porra, concordo 100%. Ela é amiga foda, mas, cara, o Harry Potter é um cuzão, cara. Não, concordo. Nesse filme concordo. Mesmo, tem uma cena que os caras estão lá, ô, Harry Potter, você falando que o Valdemar voltou, ele não voltou, não sei o quê. Aí ele pega e fala, cara, ele voltou sim e tal. O cara fala, ah, minha mãe não disse que não. Não, e aí começa aquela discussão, o Rony chega e vai pro lado do Harry Potter. A câmera abre. Vai sendo monstro. É muito legal essa cena, porque a câmera abre e você vê dois grupos. Um grupo imenso do lado direito e duas pessoas do lado esquerdo. O Harry Potter e o Rony na frente dele. É tipo uma metáfora, falando que o Rony tá protegendo ele. Aí o Rony leva ele pro quarto e começa a trocar ideia com ele. E ele fala, ah, eu já disse que eu tô bom, não sei o quê. E o Rony sai mó triste, tá ligado? Eu falei, que cuzão esse Harry Potter, cara. O Rony, cara, ele tem os momentos dele, mas ele só vai se tornar um amigo fiel mesmo no último ponto do final do último livro. É, né? O que eu pensei também. Porque ele faz spoiler, muita né? merda, gente. Ele faz. Não, ele tem os coitado, momentos ele dele. É burro, não é... Ele é invejoso, ele é invejoso, ele é egoísta, sabe? Mas faz parte do personagem. Não, mas você vê que o Rony, ele é babaca, assim, ele é trouxa mesmo, em ambos as colocações aí, tipo, mas não é porque ele quer, cara, ele é um cara, puta, desligado de tudo, babaca, sabe? Aquela mina que aquela stalker louca que fica correndo atrás dele o tempo todo, ela tem que roubar um beijo dele, ela tem que roubar um beijo dele, cara, porque ele não tá se ligando, ele tá ali viajando. A gente tem aí também uma outra parada que é uma trama envolvida nesse filme e nesse livro, né? Que é o armário sumidouro, né, cara? Que é uma parada importantíssima, né? É aí que os comensais da morte saem do armário. Essa eu também não esperava. Pô, eu vi essa daí chegando igual a fumaça dos comensais, assim, ó. Nessa, tava viajando que nem o Rony, nem percebi que ia chegar. Pra gente entender um pouquinho como que é esse armário, vou citar essa cena da maçã. É, ele coloca a maçã no armário e fecha a porta e diz Harmonia, Nectere, Passos. Daí ele abre o armário e a maçã some. Ela não evapora nem nada. Esse armário ele é feito pra teletransportar, digamos assim. Daí ele fecha o armário de novo e repete a frase duas vezes. Harmonia, Nectere, Passos. Harmonia, Nectere, Passos. Daí quando ele abre, tá lá a maçã, morta. Você tem esse armário aqui em Hogwarts, um exemplo, né? E o outro armário tá em um outro lugar, em um outro local. Então a pessoa pode se teletransportar de um armário pro outro, só entrando em um e saindo no outro, respectivo, né? Mas, cara... Exatamente. Bizarro! Sim. É muito bizarro você ter aquela porra, tipo, os caras fazem um campo de força em volta de Hogwarts, tem muralha, e tem gigante, tem aranha, aí alguém fala, nossa, tem um armário sumidor aqui. Não, deixa aí, não pega nada. Aonde, porra, cara, aonde como assim? Não. Hogwarts, né, é cheio de tralha, ninguém sabe o que tem lá dentro. Eu sempre vi o armário assim como um buraco de minhoca, assim. Foi uma parada no campo. É, bem assim mesmo, cara. Isso foi burlar as regras. É por isso que o Draco, ele testa esse armário primeiro com a maçã e depois com o passarinho, já pra não restar dúvidas. É, porque ia entrar gente por lá, né, pra testar com isso, vai que alguém morre, vai que alguém muda, assim. Mas isso é teste de animais, viu, isso não pode ser feito. É. Mentira que teve um cast sobre isso e tem contradições. Mas é legal que eu trago um conceito aqui pra quem gosta de Tolkien, do próprio Palantir, né, cara? O Palantir, que é aquela bola de cristal, né, que tem na Terra-média. O Palantir, ele funciona como um Skype ali na Terra-média. Cada vez que você fala no Palantir, todas as outras pessoas que têm um Palantir consigo conseguem ouvir ou saber o que você tá falando, né? Então é perigoso você usar. Exatamente. O armário sumidouro, eu acho que é o mesmo conceito, tá ligado? Se você tem um armário sumidouro, você não vai entrar ali e se teletransportar. O outro armário pode estar dentro do oceano, cara. Você vai sair lá no fundo do mar e vai morrer afogado, entendeu? É muito perigoso. Por isso que tem essa parte que a série falou bem aí, que são os testes do Draco, né? Põe a maçã, põe o passarinho e tal. Porque o armário também tava quebrado. Ele não sabia que aquele armário tava lá, né? O armário tava quebrado, o Draco tá consertando também. Isso, é verdade. O Draco é marceneiro agora pra consertar as coisas. Fique longe do meu afilhado. A gente tem uma parte aí também que é muito emblemática, né, cara? E é até emocionante, que é a cena em que os comensais acham aquela casa dos Weasley, que aquela casa é maluca também, né? Casa que sobe toda torta e tal, e cheia de tranqueira, cheia de tralha. E quando os comensais acham essa casa, eles botam fogo ali em volta, né, cara? Que parece uma casa de fazenda. E aí a Bellatrix chama o Harry, né, pra correr atrás dela. Sai correndo no meio do mato lá, igual o dois malucos. E os comensais arrebentam a casa, cara. De um lado pro outro, tacando fogo, como se fossem cometas ou mísseis, tá ligado? Essa parte é muito emocionante, não pela cena em si, né? Foda-se, uma casa, mas não é, cara. Aquela casa faz parte da história dos Weasley, tá ligado? E os Weasley, eles são pobres, né, cara? Então tudo que eles têm é aquela casa e tá naquela casa. E nesse momento, tá a família toda do lado de fora, cara, olhando diretamente pra casa e a casa pegando fogo e ruindo, assim. Você vê a expressão deles, é muito foda, cara. É muito foda. Daqui pra frente vai ficar triste pra caralho. Esse é o início do fim, né? É, exatamente. O Harry finalmente decide, né, por causa de tudo que tá acontecendo, utilizar a poção, a Félix Felicis, e de fato tudo dá certo pra ele, e ele consegue convencer o Slughorn a entregar a memória verdadeira, não alterada, que tem o porquê lá do que o Voldemort conseguiu lá as coisas, que é a maldição das Horcruxes. E aí ele descobre que elas são, na verdade, objetos nos quais um indivíduo pode depositar parte da sua alma para continuar vivo mesmo que seu corpo seja destruído. Assim ele consegue entender que o Voldemort, ele conseguiu, né, ele fez o indizível, que era realizar essa magia, e ele não fez não uma, não duas, não três, mas 7 vezes. O comum pra essa magia era o bruxo dividir em uma, duas ou até três, como a Tati falou, né? E o Voldemort dividiu em 7, né, cara? A sétima foi meio sem querer, mas, porra, é um feito monstruoso, né, cara? Tá valendo. E pra realizar essa magia, você tem que matar um outro ser. É um dos pré-requisitos, por isso que ela tá banida. Exato. Quando você mata um outro ser vivo, né, um outro ser humano, você quebra a sua alma, você parte a sua alma. Então ele matou 7 pessoas. E assim ele conseguiu fazer. Sendo que a última Horcrux, eu não vou falar o spoiler, mas ela foi acidental, porque ele tinha matado meio mundo. E aí ele foi dar uma de gostoso pra, né, fazer o último feitiço lá. E aí ele tomou bonito. A Tati se contém, né? Ele tomou bonito. Assim, eu, cara, ele tomou no cu. É. Tomou no meio, tomou no cu. E o Harry descobre, né, que na verdade ele, sabendo quais são os materiais que que ele utilizou pra fazer as Horcruxes, ele acaba descobrindo que duas já foram pro saco. As Horcruxes são, eu não tenho uma ordem específica, mas vamos lá. O diário de Tom Riddle, o anel da mãe do Riddle, o medalhão de Salazar Sonserina, a taça de Helga Lufa-Lufa, o diadema de Rowena Ravenclaw. E um anel. Anel. E o... E o último, eu acho que foi muito passional, né, da parte dele, que foi a serpente na Guine, né? Eu acho que foi passional porque todos os outros eram objetos que ele podia esconder. E logo a cobra gigante, ele falou, não, essa aqui tá sempre comigo. Não, peraí. A Tati fala. A Tati fala, ele guardou em objetos que ele pode esconder. E ele guardou na cobra, então ele vai esconder a cobra. Além dele ter perdido o nariz, quando ele foi reconstruído, ele perdeu outras coisas. São sete, mas eles ainda não sabem da última, né? E a gente também não sabe, o leitor não sabe, quem vê o filme não sabe. E o Dumbledore, ele conseguiu localizar o quê? O mais um Horcrux, que é um medalhão. E aí eles vão pra lá pra caverna, pra recuperar o negócio. E aí daí que o Febrino falou, realmente, a vaca vai pro brejo, o porco torce o rabo. A fazenda inteira entra numa ruína. É o momento que a gente, o JK pega aquela caneta vermelha e começa a riscar nome de personagem. Exato, desce o Martin nela e ela fala, vou matar tudo. Fique longe do meu afilhado. Depois de eles pegarem a primeira Horcrux, eles voltam lá pra torre de Hogwarts. Aí aparece o Draco Malfoy, se eu estiver errada, me corrijam. Aparece o Draco Malfoy tentando matar o Dumbledore. E nisso, antes dele aparecer, o Dumbledore dá um jeito de esconder o Harry Potter. Né? O Dumbledore já está muito fraco por causa daquela água que ele teve que beber pra conseguir pegar a Horcrux. E aí então, tá lá a Bellatrix falando pro Draco matar ele, mate ele. E daí o Snape e o Harry olhando tudo de baixo lá na escada, aquela coisa, quatro comensais da morte lá, e ele sem saber o que fazer, e o Dumbledore falou que não era pra ele fazer nada. Daí aparece o Snape e dá de cara com o Harry. Putz, e ele é foda. Dá aquela... Cala a boca inocente, sabe de nada inocente. E aí tá lá o Draco lá tremendo, tentando criar coragem pra matar o Dumbledore, e o Snape fala pra que não é ele quem vai matar ele, quem vai matar ele é ele. Entenderam? Não, nada. É porque o Snape sabia que se o Draco matasse de fato o Dumbledore, ele ia se fuder. O Draco ia se fuder. Pois é. Porque o Draco ia sofrer perseguição, aquela coisa toda. E o Snape já tinha feito o juramento, né, cara? Aquele juramento perpétuo. Então, por instinto, por magia, ele foi lá e ele mesmo vingado de um Leviosa e matou. Não é essa magia, né? Podia ter sido aquela magia dos mil cortes, ia ser bem mais legal. Todo ensanguentado, assim, morrendo numa poça de sangue. Jogos Mortais Harry Potter. Não, é pra ser impactante, sem graça. Que é a magia de cor verde, sem graça. Bom, ele lança o feitiço e antes disso, o Dumbledore meio que faz uma encenação, porque de certa forma eles tinham combinado isso. No livro eu lembro que fala sobre isso. E aí ele fala Severo, só que aí a Avada Kedavra. Enfim, e o Harry fica lá vendo tudo, cara. E aí depois aparece a galera toda da escola lá, levantando as varinhas pra cima. Nossa, essa cena é muito foda. E eu chorei demais também. Nessa cena. Eu não chorei. E aí eles conseguem fazer aquela nuvem com o símbolo do Lorde Voldemort sumir. Que a cobra saiu da boca, né? Você tá vendo que o símbolo não nada, a Célia aqui e tal, mó fofinha, né? Eles levantam as varinhas, eu fiquei emocionado, ele teve falando, a cobra saindo da bunda dele. Depois disso, de todo mundo acenando as varinhas, acaba o filme, o Harry falando que precisava, as frases do Harry Potter, preciso terminar o que o Dumbledore começou. E daí a Hermione vira pra ele e fala, você não acha que vai atrás das Horcruxes sozinho, acha? Você precisa de nós. fim. Olha aí. Show de bola. E aí começa o último livro e os dois últimos filmes. Só exatamente. Fazendo adendo ao fechamento da série, essa cena, né, pegou muita gente, assim, muita gente de surpresa, que só acompanhava os filmes, foi pega de surpresa, porque você imagina nunca que o cara mais fodão do bem vai morrer. É. E foi uma comoção muito grande, porque ninguém sabia que ele ia morrer. Dois, ninguém sabia que o Snape ia fazer isso. Três, ninguém sabia do acordo deles, né, que não, né, quem não leu o último livro e tá tal. Revoltado, né, e cara? Outra, uma coisa que, assim, negada, correu na internet, quem não era fã de Harry Potter virou nessa hora, por causa desse Severus. Please. Ninguém conseguiu. Tinha gente que já especulava. Ah, ele falou, por favor. Depois, né? Começaram a falar que era, por favor, me mate, faça isso, que a gente combinou, não seja frouxo, não sei o quê. Muita gente no dia falou assim: era Severo, por favor, me ajude. Então, o Snape saiu, o Voldemort, do top one, né? De malvado, desgraçado do universo Harry Potter. E o Snape subiu aquilo ali. A minha mãe falou: ele é um filho do uma puta, que esse cara é um desgraçado, como um pobre moleque é órfão. E ela chorava e xingava, e chorava e xingava, chorava e xingava. Mete a peixeira no bucho dela. Peixeira. Dona Selma, se vocês conhecerem ela, vocês vão saber. Ela é muito poteriana. E ela xingou. Até a última gota da vida. E eu também, né? Todo mundo. Até os últimos filmes. Cara, eu fiquei indignadíssima. Nossa, eu peguei uma raiva do Severo, uma raiva. Mas, sabe, foi no momento que eu li. Porque depois aquilo ficou tanto na minha cabeça que eu comecei a enxergar o outro lado do Severo Plee, sabe? Tipo, faça isso, sabe? Você tem que fazer. Porque eu imagino o Dumbledore, uma figura. Cara, ele nunca precisa implorar nada pra ninguém. Ele é o Dumbledore, cara. Ele bateu a mão na Fênix e sumiu. Ele sumiu, velho! Ele olhou assim pra ele, não sabe de nada, inocente. Que quebra a cabeça, que explode a cabeça dos fãs só dos filmes, é que isso fica bem claro no livro, é que é como se o Dumbledore já soubesse de toda a merda que ia acontecer. Por isso ele já tinha planejado tudo, por isso o Snape mandou o Harry ficar calado. Porque, isso, cara. Tipo, é nessa parte que eu tenho certeza que aquele por favor do Dumbledore foi pra por favor me mate, não foi pra por favor não me mate, sabe? Foi tudo planejado e ele já tinha previsto, e ninguém melhor do que o Snape pra matar ele. Ninguém melhor. Pra não duvidarem da lealdade do Snape com o Valdemar. Entenderam a jogada? Sally, eu vou te dar um abraço quando eu te conhecer, porque você falou um negócio. Delícia, de abraço. Um negócio que se a gente não falasse, alguém com certeza ia mandar Antrax pro Febrinho. Que assim, exatamente. Porque a gente não, já pulou lembro. Daqui, o Febrinho tá ferrado, cara. É que teve lá a parada do anel, que destruiu o anel, começou a matar o Dumbledore. A mão dele tava apodrecida. Ele, tava, isso. Tipo, exatamente. Né, ele ia morrer de qualquer jeito. Ele já tava condenado. Exatamente, Luan. Essa parada que a série falou, isso aí é facilmente previsto, os acontecimentos que viriam depois da morte do Dumbledore, por cálculos matemáticos. Só que tem margens de erro, né? Então nada mais é do que você ser um estrategista, um bom matemático. O Dumbledore, ele era um professor foda. Então ele era mestre em todas as áreas e tal, então ele era um matemático foda. Então a gente pode deduzir que ele previu aquilo ali através de movimentos estratégicos. Por exemplo, exatamente. Se alguém vai lá e mata o Draco Malfoy, você já pode prever matematicamente que o pai do Draco Malfoy não vai deixar barato. Então ele vai se aliar com alguém do mal, entendeu? E assim você vai pegando todas as possibilidades que vai vindo pela frente. O Dumbledore morreu ali já fazendo esse tipo de cálculo, entendeu? Tentando colocar as peças exatamente. Encaixadas pra ver o que ia acontecer lá na frente. E nesse cálculo que ele fez, lá na frente o Voldemort morria. Então pra ele foi interessante, entendeu? Eu acho que tem essa parte também da estratégia, mas tem uma parte de fé, que ele tinha uma grande fé no Harry Potter, porque tem umas ali que ele não podia prever 100%. Ele tinha que ter um fé que o Harry Potter ia fazer a coisa que tinha que ser feita. Ele fez suposições, na verdade. E só pra dar um adendo, eu tive mais conclusão disso depois que o Harry sai correndo atrás deles, assim que o Dumbledore morre. E aí ele fica lá sozinho com o Snape, e o Snape dá a entender isso, que ele tá do lado dele. Ele explica lá aquele papo de príncipe mestiço. Isso meio que dá a entender, dá pra completar esse entendimento naquela parte, no que ele fala. Eu não lembro muito bem, mas ele dá a entender pro Harry Potter isso. É tanto que o Harry Potter se acalma. calma mais, não termina de matar eles. Porque Harry Potter ia virar o motherfucker ali, só falando, viu? JK me falou. E o Febrini, além dessa inteligência dele, dessa estratégia napoleônica obrigado, dele... Obrigado por elogiar a minha inteligência. Não, você não. Você não. Eu sabia, eu senti isso, eu senti. Fique longe do meu afilhado. A gente chega na última parte da saga do Harry Potter, que são as Relíquias da Morte. A Sociedade Bruxa foi pro Belel. O Voldemort começou a dominar. Os bons bruxos foram perseguidos. Então, uma sociedade totalitarista. E essa parte vai contar a primeira parte da procura das Horcruxes, que o Harry, o Rony e a Hermione vão caçar. Eles saem totalmente do ambiente deles, que é a Hogwarts, e vão caçar atrás do... pesquisar onde estão essas Horcruxes e achar uma forma de destruir, porque eles não são tão poderosos quanto o Dumbledore. Além do que o Caldana falou, também é bom mencionar as heranças que o Dumbledore deixou pro trio, que ele deixou pro Rony o desiluminador, que é um objeto que pode mostrar a luz caso a pessoa se perca, e deixou pra Hermione o Contos do Beedle, o Bardo, o livro que é tipo de contos, de historinha de criança de bruxos, que caso ela ache muito importante e instrutivo, tá lá pra ela. E deixou pro Harry Potter o Pomo de Ouro, aquele que ele pegou a primeira vez na Batalha de Quadribol, pra lembrar dos velhos momentos. E daí ele fala de uma outra que é a espada do Godric Gryffindor. Só que essa espada, ela não pertencia a ele pra ele deixar como herança. A Hermione até se revolta porque a espada foi até ele, mas só que a espada vai pra qualquer aluno, como disse o primeiro-ministro. A partir disso, agora, né, munidos com esses instrumentos que eles, na verdade, não sabem como utilizar, eles vão na grande busca, né, que eles têm que fazer por cada Horcrux. Só puxando um pouquinho, que a gente não pode esquecer, pra tirar o Harry de casa, né, que aí se despede dos Dursley, é aquela coisa, o feitiço protetor acabou, a gente tem duas baixas, né, que é o Olho Tonto, a gente perde o Olho Tonto, e perde a Edwiges também, que são momentos muito tristes e confusos, eu tive que ler umas 5 vezes pra entender quem tinha morrido. E esse é só o começo, como o pessoal falou, ela vai passar caneta vermelha em tudo. Inclusive, é quase na amizade, né? Não, sim, esses últimos instantes são os mais pesados de toda a saga, que começa a mostrar como é a situação de uma guerra mesmo. A pessoa morre, amigos seus, suas amizades, seu companheiro é levado ao limite. São momentos muito sérios ali, ó. Porque eles agora são adultos, né? Eles não são mais crianças. A coisa fica tão tensa que a Gina não espera mais e taca o beijo no Harry. Foda-se. Caralho, vão morrer, né, então? Ela mete o louco. Pela cena do filme, ela fez mais alguma coisa. Começou ajoelhada. E no filme, né, que foi dividido em duas partes, nós temos uma parte mais introspectiva, que é toda a solidão, todo o desespero dessa busca, né, porque os três estão sozinhos, eles não podem contar com ninguém, né, não confiar em ninguém, enquanto eles esperam, né, saber notícias das pessoas que eles se importam e tal. A amizade, igual o Febrini falou do Harry, assim, e do Ron elevado até o último grau, assim, de insuportável nas coisas que acontecem, principalmente por causa daquele medalhão maldito. O Ron vai embora, abandona os outros dois, de novo, manda foca, desgraçado, mas ele tava com influência ali, mas tudo bem, perdoei um pouco. Opa, do sim. E aí, a partir do momento que ele retorna, que o Ron retorna, é que dali pra frente, o filme corre, o livro corre, e o coração da gente acelera. Porque aí eles conseguem destruir, né? Eles conseguem finalmente destruir mais um Horcrux, que é o medalhão. Mas daí pra frente, eles são capturados, o Harry acaba encontrando o pessoal lá na masmorra improvisada da Bellatrix, da família do Malfoy, e é uma das cenas mais horrorosas, eu vi a Hermione gritando daquele jeito. Foda, né? E eu gritando com ela e a Bellatrix se regozijando daquele horror. Eu não tinha mais unha. Ela tão deliciosamente má, cara, eu não tenho como não gostar dela. Essa parte que a Tati falou da tortura, dos gritos e tal, é muito foda, porque mais uma vez é o que a gente tava falando, né? A maturidade do livro crescendo, acompanhando quem tá lendo, ou o filme, né? Acompanhando a galera, pá. Essa parada é inimaginável no primeiro livro, ou no primeiro filme. Você não consegue imaginar uma cena dessa no contexto do primeiro filme, né? Sim, se você for analisar os filmes, você vê quanto mais os primeiros são mais infantis, as paredes são mais claras, as cores são maiores. São cores mais claras, mais infantis. E quando for mais pra frente, nesse último filme, a paleta é muito escura, é um azul escuro, muito cinza. Uma coisa que fecha mais a cena. Uhum. Traz mais desespero aos personagens, porque a situação tá muito mais séria. Esse filme é foda porque ele vem muito mais com emoção, né? Ele vem muito mais com emoção do que com a aventura propriamente dita. Apesar de estar só os três ali, naquela coisa louca e tal. Mas ele vem muita coisa. Tudo aquilo que culmina no ápice, né? O ápice de qualquer obra tende a ser emocionante, né? Mesmo que seja bobo ou de qualquer jeito, você tem uma emoção maior. Eu tenho um link de um vídeo aqui, a Célia já viu. É, eu devo falar, gente, que esse vídeo, cara, quem é fã de verdade, quem passou esses 10 anos sentindo o que o fã de verdade sentiu nos livros, nos filmes também, vocês têm que ver esse vídeo que, cara, resume aquilo que a gente sentiu quando acabou o último filme. É, esse vídeo vai estar aí no post o link e tal, a gente vai falar mais pra frente aqui, mas eles são os últimos minutos da galera gravando junto, tá ligado? Os últimos instantes, a última cena, e aí cada um fala uma parada lá e tal, do que achou, o que foi Harry Potter na vida de cada um. É bem relacionado a isso, tá ligado? Esse ápice. Todo ápice, cara, ele culmina na emoção. Seja você com raiva, seja você dando risada, é uma emoção. Você fica feliz, é uma emoção. De qualquer forma, você fica emocionado com o ápice. O Harry Potter, ele traz muito essa parada nesse último filme aí. Fique longe do meu afilhado. Bem, nesse último livro, nesses dois últimos filmes, apresentam... Não seria seria um conto, uma cultura deles, que seria a história das Três Relíquias da Morte, que é o que dá o nome ao livro. Que são três irmãos magos que eles conseguiram ganhar da morte de um desafio, que era atravessar o rio. E cada um pediu um prêmio, foi o que a morte prometeu. O mais velho pediu uma varinha, que seria a varinha mais forte de todas, que ele queria poder. Só que isso levou à morte dele, porque cobiça esse poder. O segundo pediu a pedra para ressuscitar a sua amada. Só que isso acabou levando ele à loucura, que fez ele chegar à morte mais perto dele. O último, o mais novo, que foi o mais inteligente, pediu a capa da invisibilidade para fugir da morte. E no final, ele encontrou com ela, nos termos dele, abraçando com um velho amigo. Teoricamente é uma lenda, né? Que o indivíduo que possuía as três relíquias da morte, ele é dono, vamos dizer assim, de certa forma, ele é dono da morte, né? Ele pode ressurgir. Então, essas três relíquias eram lendárias, eles não tinham noção se elas existiam mesmo ou não, né? Só que muita gente acreditava nisso, até eles descobriram isso, que era um símbolo que o pai da Luna usava, né, no pescoço, uhum. E eles foram descobrir através disso a história certinho, porque na verdade o Dumbledore deixou o livro pra Hermione justamente pra isso, né? Foi uma assim das sacadas que ele teve, e daí eles descobriram pra que servia e tal. Então, é o seguinte, o Harry Potter, ele tem a capa da invisibilidade, porque ele herdou do pai. Então, assim, ele é o dono dessa capa verdadeiramente, porque a capa, ela tem que ser herdada. Ela não pode ser assim, ser sua de outra maneira. Então, ele herda do pai, a capa já é dele. Ele fica sabendo quando ele, né, lê sobre a lenda e associa a capa dele e tudo mais. A varinha das varinhas, ele possui de uma forma indireta. Porque, nesse meio tempo, a varinha da varinha pertencia ao Dumbledore. Tem a lenda de Grindelwald, o Dumbledore, essa varinha pertence a ele, a varinha das varinhas pertence a ele. Como o Draco, a varinha do Draco matou o Dumbledore, o possuidor da varinha das varinhas agora, por direito, é o Draco. Só que em uma das confusões que teve na casa dali dos Malfoy, que foi quando o Harry escapou, que tem a cena do Dobby também, né? Que todo mundo ficou triste pra caramba. Com a Bellatrix ali e tal, não sei o quê. Isso, nesse momento, ele desafiou o Malfoy e ele, tipo, venceu o Malfoy, né? Ele jogou um feitiço no Malfoy. Quando ele joga esse feitiço e rouba a varinha, entre aspas, né? Pega aquelas varinhas do chão, porque eles estavam sem varinhas, a varinha das varinhas, que era do Dumbledore, passa a pertencer ao Harry. E é assim que ele fica com a varinha também, mais um dos objetos lendários. A Pedra da Ressurreição aparece no bolso dele quando ele aceita que ele precisa morrer, que ele já aceitou esse destino, ele já sabe que ele é uma das Horcruxes, ele já, né, ele já teve essa catarse, assim. Essa pedra aparece no bolso dele. Então, ele possuindo essas três relíquias, na verdade, ele é dono da morte, a gente pode, por assim dizer. E ele vai caminhando pro destino final dele, né? Que na hora que ele vê que ele é uma Horcrux, ele fala isso mesmo que tem que acontecer, aceitou o destino dele e foi, em direção a isso. A partir do momento que ele aceita, ele vai até a floresta, que é onde tá o Lord Voldemort e os seguidores dele, né? Lógico. Enquanto isso tá rolando aquela regaceira lá no castelo, lá, né? No Hogwarts. Tá rolando aquela briga, aquele puta que pariu, tá? Mandando ver, ela tá foda. Putz, McGonagall Forever. Cara, ela na hora. Não, para tudo, eu vou ter que falar disso. Na hora que ela vai até as estátuas de fora do castelo e fala: defendam, sabe, as suas paredes e tal, não sei o quê. E ela vira assim e fala: eu sempre quis fazer essa magia. Cara, e você vê aquelas estátuas caminhando assim, ó, com escudo, eu comecei a chorar já nessa hora. Daí até o final do filme eu passei chorando. Foi ó. Fiquem longe do meu afilhado. Aí, né, o Harry... começa a hora da morreção. Eu sei que essa palavra não existe, mas o Harry morre. É porque o Harry morre, né? Ele se deixa morrer. E aquela parte super filosófica, metafísica que a gente tem. E enquanto isso, a porrada comendo, a gente tem várias baixas importantes. São Fred Weasley, o Remo Lupin, o Colin Creevey morre. Isso foi muito chocante, criançada morrendo à torta direita. A Ninfadora, eu amava a Ninfadora, e quando eu soube que ela morreu, eu fiquei muito triste, porque ela tava grávida e tudo mais. Não, ela já tinha tido o bebê e tal. Muita gente fica muito ferida, né? E tem toda aquela comoção. O castelo fica destroçado, porque o Voldemort foi com tudo, foi com gigante. Foi com uns seres das trevas lá, a rodo, né? Você vê aquela cena linda deles descendo lá e o pessoal de Hogwarts subindo e eles se embatem. Aquilo é lindo e é triste ao mesmo tempo. E outra cena que é indizível, que você sente a... Desculpa, gente. Mas você sente a dor do ator e a dor do personagem, porque mostram o corpo do Harry pro Hagrid, aquele homem grande, barbudo, todo né, e você vê, tipo, eu peguei esse menininho nos braços e eu vou pegar de novo e ele tá morto. Ele não viveu direito, ele não passou por um monte de coisa que ele devia ter passado, perdido tudo naquela hora. E você percebe que ele tá totalmente despido de tudo ali. O Hagrid morreu quando ele achou que o Harry morreu. Mas depois, quando o Harry desce ali dos braços dele e vai em frente, e a cena no filme ficou linda, né? O Neville falando não, né, que o Hogwarts tá ali, morreu, o Harry, né? O Harry não morreu, sabe? E aí você tem vontade de abraçar o Neville, e como o Febrini falou, você tem vontade de estar ali, entendeu? Se você fosse morrer, se você fosse viver, se você fosse levar uns com você, você tem vontade de estar ali. Você daria a cara pra bater, sabe? E aí o Harry tá ali, e aí acontece tudo muito frenético. O Harry tá ali, Neville corta a cabeça da cobra, tal, e aquela coisa assim, urra no cinema, tipo, sabe? Hashtag Neville wins. E aí começa a batalha que a gente esperou, e a batalha que tá ali, que é o, de fato, Harry versus o Voldemort. E a gente vê aquela parte nojenta destruída dele, e todo aquele diálogo ali refletido naquela batalha. E todas as vezes que a gente xingou o Dumbledore, né? Por ser um filho da puta, por ter mandado o Harry pra morte, ao mesmo tempo você entende que se o Harry não tivesse passado tudo que ele passou, todas aquelas pessoas teriam morrido. E muitas mais. Fique longe do meu afilhado. Então, eu também, assim, eu partilho da opinião da Tati, que, assim, eu vi muito mais do que... Harry Potter, pra mim, na hora que eu tava no cinema ali assistindo o final, que eu já tinha lido o livro, pra mim, era um fechamento de ciclo, que eu sabia que eu não ia mais pegar, tipo, aquele livro na mão. E, nossa, pra mim também foi terrível, porque desde os 11 anos eu lendo, e daí eu fui acabar de ler, eu tinha 18 anos, fez parte da minha vida e fez parte do que eu sou também, e realmente nessa hora que você vê todo mundo lutando por um ideal em comum, se importando se vai morrer, se vai viver, importando só com o que vai ficar tudo, sabe? Aí eu penso tipo no mundo e como as pessoas falam, às vezes olham pra gente e falam, poxa, você tá lendo esse livro aí que nem existe, sabe? Tipo, de verdade, existe, cara, existe mesmo, porque são as suas escolhas. Tipo, tudo bem que é um fictício, mas como eu disse mesmo, é tudo baseado nesse mundo real daqui. E as nossas escolhas também são baseadas nesse mundo daqui. É aquilo que a gente estava falando entre o mais fácil e o que tem que ser feito, né? Eu levo todos os livros que eu leio pra minha vida, todos eles. Mas eu falo dessa saga em especial porque, assim, veio numa hora muito propícia, que era a minha juventude, né? Minha adolescência. E não adianta falar que não, cara. Quando você tem esse acompanhamento, você se torna parte dos personagens. E os personagens se tornam parte de você. Não tem como isso não acontecer. Pra quem leu a saga inteira, não tô falando também de assistir os filmes, né? Isso não alcança a profundidade que alcançou, assim, por exemplo, os livros. É aquilo que você acorda lendo e dorme lendo, sabe? Que nem eu citei aqui, eu comecei a ler o quinto livro, eu não conseguia parar porque eu sabia que alguém ia morrer, entendeu? E eu não conseguia esperar, tipo, eu preciso saber, eu preciso me conformar, é uma coisa meio louca. Mas eu compreendo muito a Tati, eu partilho também do sentimento dela, e pra mim Harry Potter só vai deixar, assim, experiências boas. Eu devo ser a ovelha negra, digamos assim, porque eu não li todos os livros. Eu acabei de ler o quinto, foi o último livro que eu li e acabei me desgarrando. Eu vi todos os filmes. Eu aprecio muito essa saga inteira, porque foi em 7 anos da vida de muita gente. Eu incluso, que acompanhou os livros, que acompanhou os filmes, procurou os personagens. E são... Eu tenho pra mim, qualquer coisa que você lia, qualquer coisa que você vê que tem alguma importância, reflete em você, mesmo que você não goste ou não. Acrescenta. E eu não me importo. A galera que se emociona, que se emocionou muito, gostou muito. Eu não cheguei a chorar como vocês. Estou me sentindo até mal por causa disso, mas tudo bem. Mas eu me emocionei, porque realmente você vê a evolução dos personagens, você vê eles trabalhando, o que faz. Você vê a morte, você vê a realidade da situação que é. Que não é um mundo fantasioso que todo mundo vai ficar bem no final. As pessoas morrem, as pessoas sofrem, aquelas marcas, eles vão carregar sempre. E pra mim é isso, a saga Harry Potter é isso. São as coisas que nós temos que fazer, o sacrifício que nós fazemos pros outros que estão do nosso lado, e não pra um bem maior, para o nosso bem, pra proteger o que tá com a gente. E o Vladimir representa isso, representa aquele mal que todo mundo faz. Porque as coisas ruins que acontecem, e que você tá lutando por você e por aqueles outros, que aqueles seus amigos acabam sacrificando, pessoas que você ama vão morrer, e você tem que ser forte pra seguir em frente. Porque uma hora, não tô falando que é a vida inteira, mas dias, meses, que você vai estar bem, que vai estar feliz, que vai estar com aqueles que você ama, que vai ter um futuro. O Harry Potter pra mim não são as magias, não é o mundo mágico, mas sim que elas representam, que elas levam, que é as pessoas que nós amamos, e os espinhos que a gente vai passar na vida, as barreiras, e a gente vai vencer. Uhum. É isso. Desculpa se eu não li todos os livros, meus senhores. O livro, para mim, ele tem um significado muito importante, porque é um livro que, acima de tudo, ele fala de amizade. E vocês que convivem já bastante comigo sabem que o maior prestígio que alguém pode dar para mim é amizade. E, então, assim, o livro, os livros, os filmes, eu não vou querer excluir ninguém, porque eu sei que o pessoal que assistiu o filme também é fã de verdade, sem discriminar eles. Claro que quem leu o livro teve um entendimento melhor e um sentimento mais profundo pela saga. Acima de tudo, o livro, ele retrata uma vida de uma pessoa, que é a J.K. Não é só, vou ali sentar e escrever uma história de fantasia. Não, é como a gente falou nos primeiros que podcasts de Harry Potter. Ali ela tá contando boa parte da vida dela. Então, assim, é algo que a gente tem que ler, que a gente tem que já esperar ler com uma carga de sentimento enorme. Então o livro pegou muita gente de surpresa. Muita gente critica o livro, o filme, sem nem ter visto. Essas pessoas que criticam, eu não tô nem aí, sabe? Eu mando se foder. É, eu mando se foder, porque, cara, quem realmente leu, viu o filme, se entregou, sabe do que eu tô falando, sabe que não é fanboísmo, é que o que o livro quis passar é, não era coisa só de fantasia, era coisas reais do nosso cotidiano. A gente pode aplicar muito do que a gente viu ali, o Harry aprendendo, o Rony e a Hermione aprendendo, a gente pode aplicar no nosso dia a dia. É o que eu levo sempre de livros, é o que eu posso aplicar na minha vida, que é por isso que eu amo ler. E apesar de ser fantasia, pode ser aplicado na vida, assim como a vida você pode ser aplicado na fantasia. Assim que eu vi o vídeo do Febrini, eu tava assistindo um dos filmes e tava chorando pra caramba já. Por isso que eu não vou chorar, porque eu já chorei demais. E quando ele me mostrou aquele vídeo, velho, sabe aquela sensação de olhos brilhando que a gente vê em desenho? É isso que o verdadeiro fã, ele sente. E quanto ao final dessa saga, eu fico feliz de certa forma. Eu fico triste porque acabou, mas eu fico feliz porque é aquele sentimento de tarefa concluída que a JK consegue compartilhar com a gente. Então, é isso. E eu já aproveito para pedir desculpas para os ouvintes, porque a gente teve que cortar muita coisa, muito, muito. Porque para falar da saga, nossa, é muita coisa. Então, a gente deu uma resumidona. A gente sabe que a gente vai ser xingado por muitos, mas a gente fez porque a gente realmente gosta e queria falar tudo mesmo. Queria mesmo falar tudo. Acredito eu que se tivesse como fazer um podcast de cada livro resumidamente, a gente até faria. Eu digo isso pelo editor, só que ficaria uma coisa muito chata, muito enjoativa. E essa resumida é algo só pra trazer aquela nostalgia, pra não deixar morrer a saga. Acredito eu que os fãs não deixaram ela morrer, como eu, que vivo assistindo os filmes. Mas, assim, trazer um pouco de volta, sabe? E é muito bom. Eu agradeço demais o Febrino por ter me convidado, sabe? Porque gostei demais de falar de novo. Que é isso, show de bola. Desculpa aí se minha voz falhar, porque é fogo, né? Bom, pra mim, Harry Potter, né? O que significa? Ele foi meu melhor amigo por muitos anos. E eu não me sentia sozinha quando eu tava lendo. Isso sempre foi mágico pra mim. E saber que alguém dedicou anos da própria vida pra escrever aquilo, pra passar pras outras pessoas. E que essa história não só moveu muitas vidas, mas como a vida dela, a vida da JK, que tirou ela do fundo do poço. Isso é muito mágico. O Harry tá na minha vida em várias coisas, principalmente duas coisas muito importantes. Meu primeiro trabalho foi no Cinemark, e foi na estreia do Prisioneiro de Azkaban. Então foi um sonho. O salário era baixo, era muito difícil, que não é fácil lidar com pessoas, mas era o dia de estreia do Prisioneiro. E eu trabalhei naquele dia como se eu fosse ganhar a maior comissão do mundo. Eu fui na sala de projeção, eu filmei lá de cima, e eu tava tão emocionada. Eu agradecia tanto pelo meu trabalho, e eu vi, né, o filme entrar em cartaz até sair de cartaz. Depois de um tempo eu saí de lá. E os meus amigos, o Harry, Hermione e o Ron, eles permearam uma coisa muito importante pra mim, porque eu tava muito perdida sobre o que eu ia fazer na minha faculdade. E eu amava aqueles livros, eles me deram tanto. E eu sempre amei livros em geral, mas aqueles eram especiais, são os meus amigos. Então eu decidi que eu ia ser bibliotecária. E eu sofri muito pra conseguir, mas eu consegui. E olhar pra aqueles livros e falar que eu era guardiã deles, de certa forma, onde quer que eles estivessem, onde quer que eu fosse trabalhar, era muita bênção. Livros são bênção. E os livros que a J.K. Rowling escreveu, eles são uma das maiores bênçãos da minha vida. Com Harry Potter eu aprendi a ser eu mesma. Com Harry Potter eu aprendi que existem pessoas más, existem pessoas boas, e eu tenho que ser o que eu tenho que ser. E mais do que tudo, eu amo muito, muito minha mãe. E ela é uma nerd old school. Ela viu a saga toda, principalmente por minha causa e causa das minhas irmãs também. E um dia ela tava assistindo e ela chorava, chorava, chorava. Eu, ô mãezinha, que foi? Eu sei que você gosta do Harry, mas o que foi? Ela falou assim, eu já chorei com muito filme, filha, mas conhecer é diferente, é exatamente o que o Harry tá passando. E é horrível você você mal lembrar do rosto dos seus pais. E eu sei o que esse menino tá passando, ele não merecia isso. E era como se ela estivesse falando de um amigo, de um vizinho nosso, de um conhecido. E eu vi que aquela coisa gostosa que eu sentia do Harry era muito maior do que eu imaginava. Atingia todas as pessoas mesmo, né? Que a gente tá acostumado a ver milhares de fãs gritando, chamando. Mas veio a sua mãe, emocionadíssima. Como, sabe? Eu pensava, eu tô no lugar certo. Eu nasci na época certa porque eu nasci e acompanhei. Eu pude, graças a Deus, acompanhar todo esse hype. Todo, fica ansiosa pelos livros. Fica ansiosa pelos filmes. Então... Eu quero agradecer ao Febrini e ao Odin, aqui meu marido, por terem falado do cast, por terem me deixado participar. Eu só tenho a agradecer a vocês, a JK, ao Harry. Muito obrigada. Que é isso, Tati, a gente agradece. Cara, eu acho que tem um nome muito específico. Eu acho que a série estava procurando essa palavra e acho que não chegou. Que é aplicabilidade. Todo aquele filme ou todo aquele livro que a gente lê, a gente vê, cara, a gente usa ali a aplicabilidade. São aquelas coisas se aplicando na sua vida, sabe? De formas diferentes. Você vê um cara lutando contra um dragão, na sua vida você não tá lutando contra um dragão, mas existe uma aplicabilidade ali. É a palavra que o Caldana falou, a lua, a Tati, é a palavra de você batalhar e tal. Então, essa aplicabilidade, ela bate muito forte, cara. E emociona mesmo. Eu sinto um pouco de inveja de vocês porque eu não me emocionei tanto com o Harry Potter. Mas, sem querer citar aqui, já citando, eu me emocionei o tanto que vocês se emocionaram com o Harry Potter com o Senhor dos Anéis. Não é uma ai, nego, falar, ah, tá falando de Senhor dos Anéis. Não é uma falta de respeito, cara. É uma puta de uma admiração. O que eu senti lá em Senhor dos Anéis, eu chorei pra caralho no final. Eu chorava de cara no cinema, um monte de marmães chorando, sabe? Essa aplicabilidade, sabe, aquela vitória, todo mundo se fodeu pra caralho pra chegar ali, sabe, eu trago aquela aplicabilidade minha aqui pro Harry Potter, que ela serviu pra vocês, né, cara, vocês se veem ali dentro da aventura. Eu tava subindo a montanha da perdição com o Frodo e com o Sam, cara, tá ligado, eu desci de lá com eles, vocês a mesma coisa, vocês estavam ali no castelo, vocês lutaram contra o Voldemort e tal. Então essa aplicabilidade, ela é muito foda, ela bate muito forte, cara, ela emociona vocês também pela história, mas muito mais pela própria vida de vocês, sabe? A parada que a Tati falou de órfão e tudo, é uma aplicabilidade que ela retirou do livro, tá ligado? Isso bate muito forte, por isso que ela se emocionou, tal, não é vergonha nenhuma, cara. Pelo contrário, é uma coisa normal. Quem é que dizer que nunca chorou em algum filme por aí, ou tá mentindo, ou tá com vergonha. Mas, cara, esse filme, pra mim, esse livro, pra mim, ele funcionou também com algumas aplicabilidades, sabe? Mas, pra vocês, eu sinto inveja, porque funcionou muito mais, cara. É, uma outra coisa bem bonita nessa saga, é a confiança que eles depositam no Harry Potter. É, tipo, a confiança que todos depositam em uma pessoa faz todo mundo confiar em si mesmo. E é muito lindo isso. Pai, e se eu for pra Sonserina? Alvo Severo Potter. Você recebeu o nome de dois diretores de Hogwarts. Um deles era da Sonserina. Foi o homem mais corajoso que já conheci. Mas digamos que eu vá. Então a casa da Sonserina ganhará um maravilhoso jovem bruxo. Mas escute, se para você significa muito, você pode escolher a Grifinória. O Chapéu Seletor leva a sua opinião em consideração. Sério? Sério. Pronto? Pronto.